Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Hoje acordei! Landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, força desgraçada e força sem internet. Todos nós tivemos. Que vacilo. Aqui é a Leila e eu nunca fui uma criança opressora. Oh. Caraca, criança opressora. E olha que ela estudou em colégio militar. Hein? É. Aqui é o Afonso 3D e graças a Deus a minha mãe não escuta Nerdcast porque eu vou falar bastante dela hoje. Tamo junto. Hoje vai ser o dia do... Como é que é? Deserança? É deserdação. Hoje vai ser o dia. Aqui é a portuguesa e eu sou da geração que levou muita bolacha. E não tô falando de biscoito. Aqui é o Azaghal. Infância desgraçada é infância com internet. Olha só, cara, que ele tá virando tiozão mesmo, né, cara? Tipo, já era tá... ladeira abaixo, arruma tiozice. Muito! É 3D. Tuba! Mas agora vai desplugar geral. Se prepara pra mim hoje. É isso, gente. Infância desgraçada. Deixa que Deus quiser. Ai, Deus! Canelada! Muito bem, Léo Lopes, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Hai, yomimashou. Olha aí, está aqui, o Coringa aparece no lugar, sempre para substituir uma carta. Estamos aqui, essa é uma boa definição para alguém que está sempre a posto para tapar os buracos ali. Muito bom, Zagal, estamos divididos essa semana, Zagal. Sim. Em São Paulo, eu e Curitiba, daqui a pouco vou para São Paulo de novo, estarei na BGS aí, galera. Sim. Se liga nas nossas redes sociais, a gente vai dizer onde é que a gente vai estar, sábado e domingo aí na BGS. Muito bom, muito bom. Vamos nos encontrar. And Azaghal. Ih, Azaghal não está. Azaghal está viajando para variar, comendo muito bem. Está fazendo reunião na churrascaria, que é o que ele mais gosta ultimamente. Coisa mais maravilhosa do mundo. Seguinte, hoje, seu Leo Lopes, é dia de Nerdcast, rapaz. Olha aí. É, sim senhor, exatamente. Vamos falar uma coisa muito importante. Sr. Lopes, que é sobre segurança ao investir. Exato. Porque a gente fala normalmente que é o seguinte, a gente fala investimento seguro é em poupança, né? A gente nem fala de poupança, a gente tá falando mal da poupança ultimamente. Mas, por exemplo, a gente tá falando muito de fundo de renda fixa. Sim. O fundo de renda fixa é baseado na taxa de juros, então é uma coisa muito segura, você não vai perder dinheiro com isso e tal, você vai no máximo ganhar um pouquinho da inflação e tal. Mas, existem formas de você até mesmo investir em ações com segurança. Certo. Ações é coisa volátil, você pode perder dinheiro aí, se você comprar na alta e vender na baixa, como o senhor K sempre faz. Mas, mesmo assim, por exemplo, não quer dizer que você, eu tenho um dinheiro para investir, você vai investir 100% dessa grana em ações. Depende, obviamente, do seu apetite ao risco. Sim. Mas você, se quiser ser mais seguro, você vai investir uma porcentagem menor. Sim. 20% para menos dessa grana, entendeu? Se você tem R$1.000 para investir, você vai botar R$200 ali em ações, entendeu? Você não vai botar seus R$1.000 um milão, entendeu? Exatamente. A conclusão é diversificação. Tendo uma carteira de investimentos diversificada, você pode até mesmo estar investindo em ações e ainda assim fazer investimentos seguros. E aí a gente vai falar com o analista da Nova Futura sobre isso. Muito bom, cara. Aliás, vamos lembrar, Nova Futura, obrigado por trazer esse conteúdo incrível de educação financeira que estava faltando aqui no Jovem Nerd. E a gente tem um baita orgulho de fazer esse conteúdo, porque a gente também aprende, seu Léo Lopes. Minha carteira tá lá. Tô aprendendo muito. Agora, finalmente, eu tô aprendendo o que fazer com os milhões que eu recebo do Jovem Nerd todo mês. Exatamente. O fato, escuta, já tá na sua timeline, escuta esse Nerdcast pra você perder o medo de investir. A gente vai falar até coisas básicas, Léo Lopes. Por exemplo, pra onde que vai meu dinheiro quando eu vou pra corretora? Quem é que tá com esse dinheiro? O que acontece se a corretora falir? Sim. Tem seguro, né? Tem seguro no dinheiro que eu tô investindo? Tem seguro. Tem, e a gente vai falar exatamente tudo que poderia acontecer com o seu dinheiro, se uma corretora falir, se... Cara, tudo que pode acontecer, cara, é muito maneiro, um papo muito maneiro pra você entender e ter mais segurança ao investir. Então escute agora o Nerdcast que está aí na sua timeline e aprenda mais sobre investimento investimentos e aprenda como fazer seus investimentos de uma forma segura com a Nova Futura. Muito bom! Ilha Lopes, vamos lembrar que você pode ouvir este Nerdcast no Spotify! Oh, rapaz, e aí? Se tornando o mais alto condomínio de luxo da podosfera brasileira, hein? Incrível, incrível. Olha, o Spotify tá fazendo realmente um movimento muito grande. Eu tô vendo um monte de podcasts novos entrando agora. Sim. MRG está lá agora no Spotify, pode escutar o MRG. Exatamente. Obviamente, você pode escutar todos os Nerdcasts, inclusive, não é só o Nerdcast, é toda a nossa timeline, ou seja, sim, o Nerdcast tá lá, o Speak English, o Nerdcast Empreendedor, o Nerdtech, tá tudo lá, cara, e você pode fazer download pra ouvir offline, você pode fazer a sua lista de preferidos. O mais importante, seu Léo Lopes, de estar em todas as plataformas é, você não precisa sair da sua casa, se você já tá acostumado a usar o Spotify pra ouvir podcast. Exato. É inteligente que a gente também esteja lá, certo? Exatamente. Eu fiquei muito feliz no Nerdcast passado que Vossa Senhorias indicaram o Radiofobia. Vamos indicar de novo Radiofobia. Sim, eu quero dizer que não apenas o Radiofobia Podcast, como todos os podcasts da casa Radiofobia Podcast Network estão no Spotify com seus canais separadinhos, lá tudo organizadinho, bonitinho, do ladinho dos chefinhos ali, olha que gostosinho. Lembrando, seu Léo Lopes, escutar podcast no Spotify é de graça. Exato. Não paga nada, é só baixar o app, procurar pelo seu podcast preferido, você pode ir lá botar, dar um search no nome do podcast que ele vai achar, ou você entra direto no hub de podcast, você bota aí um link lá, podcast, que você vai ver os principais podcasts, todos em destaques e tal, tá tudo lá, cara. Então escute o Nerdcast, o Radiofobia e todos os outros podcasts que você quiser no Spotify hoje, rapaz. Olha só, Léo, vou te falar uma coisa, eu recebi aí o primeiro relatório aí de números de downloads e streams do Nerdcast no Spotify. Sim. Inacreditável o número. Incrível. Inacreditável, né? A gente já tinha um número alto dentro de casa. Sim. E agora dentro do Spotify, cara, eu não sei, explodiu. A audiência do Nerdcast explodiu, cara. E o Spotify tá de parabéns. Obrigado. Obrigado, Spotify, por essa parceria maravilhosa. E obrigado por nos estampar nas ruas, seu Léo Lopes. Estivemos aí nas ruas. Ah, mas agora virou um fenômeno. Estamos aí envelopando o metrô. Ah, é muito bom, cara. Eu fiquei todo bobo, cara. Ficou muito maneiro. Fantástico, não, fantástico. Obrigado a galera que fotografou, mandou pra gente e parabenizou. Agradeço todos vocês, agradeço todos os nerds, cara. Foi muito maneiro a sua experiência, muito bom. Escuta o Nerdcast no Spotify, rapaz! E olha só, Léo Lopes, está chegando. Sabe o que que está chegando, seu Léo Lopes? Agora em novembro? Estamos caminhando para novembro. Ah, estamos caminhando para a loucura! Black Friday da Nerd Store está despontando aí. Ah, quero só ver, hein? Expectativa, porque nem nós aqui da equipe sabemos o que que vocês aprontam todo ano. A gente só fica sabendo quando tá no ar ali a coisa. Ah, exatamente. Olha só, vou te falar. No mês de outubro, em novembro, tá? Mas no mês de outubro, a gente vai começar a preparar a Black Friday. É isso. Vai ter um esquenta da Black Friday? Tem um esquenta da Black Friday. Você acredita nisso? A Zagal não sabe disso, pelo jeito, né? Tudo tá aqui, dá pra fazer uma loucuria. Não tá aqui, a gente faz a loucura. Tá certo. É o seguinte. Chama-se Passaporte Black Friday. Que significa isso? As pessoas que comprarem na Nerd Store, fizerem compras acima de R$100 até dia 11 de novembro. Certo. A Black Friday é depois disso, certo? É no final de novembro. Sim. Até 11 de novembro, que é a preparação, quem fizer compras acima de R$100 na Nerd Store, vai ganhar o passaporte Black Friday com Early Access, acesso antecipado às ofertas da Black Friday Nerd Store, rapaz. Alguém do marketing da Nerd Store tem ido muito para os parques de Orlando, hein? Estão pegando dicas aí, excelente. Fenomenal isso. Compra duas camisetas, já garantiu. Exato, porque, por exemplo, você se vai comprar já coisa hoje, você já vai se dar bem na Black Friday, que vai poder ter o Early Access. Early Access. Lembrando, até dia 11 de novembro, compras acima de R$100, você vai receber um e-mail de confirmação que o seu passaporte Passaporte Black Friday, que vai te dar acesso a uma página secreta, olha, com login e senha, pra, olha, conferir as ofertas Black Friday da Nerdstore antes da campanha ir ao ar. Porque, cara, sério, toda Black Friday é a mesma parada. A galera fala assim, caraca, acaba muito rápido as paradas, entrei aí, 2 horas depois de começar a Black Friday, já não tinha isso, já não tinha aquilo, já não tinha camiseta do meu tamanho. Porque é loucura, cara. É loucura, Léo Lopes. Sabe o que eu lembro que aconteceu ano passado? Vocês gravaram o spot da Black Friday na quinta-feira. Aí, antes do Nerdcast sair, na sexta-feira, de manhã, o Mal falou assim, Léo, precisa cortar algumas coisas do spot da Nerdstore, que já acabou. A nossa Black Friday começa quarta, na verdade, né? Então. E aí, a gente tinha acabado algumas paradas. Ah, não, é isso mesmo, foi na quarta, quarta-feira começou, exato. Exatamente. Aí gravou o spot na quinta, falou, ó, camiseta tal, caneca tal, não sei o que tem. Já tira do Nerdcast, porque já acabou. Então, pra dar oportunidade pra você ter a Early Access com menos pessoas, ó, só o grupo seleto, quem fizer compras acima de R$100 até dia 11 de novembro vai receber essa página secreta com login e senha. Já está valendo hoje, seu Léo Lopes. Já? Já está valendo hoje. Eita. É isso que eu tô falando. De hoje até 11 de novembro, rapaz. Então, corre lá pra você garantir o seu acesso antecipado no seu passaporte Black Friday da Nerd Store, rapaz. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 20 minutos e 52 traumas de infância. Léo Lopes, quero agradecer aos nerds que doaram sangue essa semana, como Afonso Raminelli, Danilo Cronca, Matheus Marra, Caio Casado, Alan Roberto Fidelis, Fernando Shiraishi, Miguel Neto, Igor Maia, Kaique, Tatiana Cassano, Tauan Schaefer, Jaqueline Dietrich, Gustavo Queiroz, Emerson Gomes e Leandro Multibeller. Muito bom, muito obrigado, galera. Doar sangue é salvar vidas, cara. Doe sangue, mande aqui para o Nerd cash@jovenerd.com.br, uma fotinho de você doando sangue que a gente sempre agradece muito. Excelente. Além disso, temos que agradecer também aos nerds que participam do Scalpo Solidário, doando seus cabelos, as suas tranças. Rapuzel, joga suas tranças pra fazer as peruquinhas. Sim. E aí temos aqui Augusto Alencar, Alexandre Alves, Luma Costa, Pedro Cordeiro, Renata Araújo, Felipe Rasca, Leonardo Nagata, Pamela Alves e Thaís Teixeira. Muito bem. E a arte dos fãs Léo Lopes, quero agradecer aqui o Felipe Melo, que mandou uma arte do Jovem Nerd Azaghal Fofinhos gravando o Nerd Office, muito bom. Muito bom, cabeçudinhos. Tem o Jovem Cético pelo Lucas Mendes, muito bom. Evidence, motherfucker, do you have it? Muito bom. E também temos o Azaghal, o anão, irado, muito foda, pelo Cernio Angelim, cara, obrigado. Arte dos fãs aí, você pode ver aí diretamente no post desse Nerdcast. Muito obrigado a todos os nerds que mandam toda semana. Diego Rodrigues de Carvalho, 33 anos, engenheiro de computação, Natal, Rio Grande do Norte. Olá, Jovem Nerd e Azaghal. Risco Azaghal, Léo Lopes. Vamos. Eu não consigo imitar Azaghal. Eu não consigo ser tão ranzinza. Durante o Nerdcast 640, conflito nos Balcãs. Sim. O comentário que as palavras Kosovo e Chechênia pagavam o salário do pessoal do Cacete Planeta me remeteu ao início da minha adolescência no final dos anos 90. Em alguma dessas guerras nos Balcãs, a aeronáutica norte-americana ajudava um lado do conflito a atacar o outro lado. Acredito que eles deviam usar algum sistema de mira automática que ainda não estava muito bem calibrado. Para fazer bombardeios, volta e meia era noticiado no Jornal Nacional, piloto norte-americano erra ataque à ponte, a aeronáutica norte-americana erra a fábrica e atinge prédio vizinho. O pessoal do Cacete Planeta, para sacanear a situação, criou um personagem com a alcunha de John Mirolha, que era o Marcelo Madureira fantasiado de piloto americano com óculos fundo de garrafa, e só de me lembrar dessa sketch eu caio no riso. Outro sketch sobre assunto foi feita pelo Marcelo Adnet sobre um jogo de futebol entre Sérvia e Montenegro. Ele botou o link do YouTube aqui da sketch. Duas ex-nações iugoslavas que se separaram há pouco tempo. O jogo começa normalmente quando de repente o quarto árbitro para o jogo e vai falar com o juiz. Há uma conversa com os jogadores das duas seleções e você vê alguns deles trocando camisa entre si. O narrador do jogo comunica que eles receberam uma mensagem da ONU dizendo que o território sérvio agora pertence a Montenegro. Essa piada é repetida algumas vezes com os jogadores trocando de lado. Quando, por fim, um helicóptero da ONU entra em campo trazendo camisas da Iugoslávia, porque tanto a Sérvia quanto o Montenegro foram anexadas. Apenas um jogador permanece com a camisa da Sérvia por ser bósnio. E o vídeo termina com todo mundo correndo atrás dele pra praticar a limpeza étnica. Meu Deus do céu. Caraca, cara. É complicado. Uma época complicada. Marcelo Adine, genial. Genial esse sketch. Marcos Aramis, 34. Onde estará D'Artagnan? Onde estarão? Nossa. Portos. Que horrível. Artemis e Scorpions. Os três mosqueteiros. Desenvolvedor web, Ciudad del Este, Paraguai. Olha aí. Olá, Jovem Nerd e Azaghal. Este está muito longe de ser o meu primeiro e-mail. E esta está... Ih, não pode mais. Não pode mais. Não, mas não, eu divirjo, mestre. Nossa. Assim como eu e Malfatti estávamos aqui, antes, aqui na folga dos senhores, aceitando pessoas que não falavam que era o seu primeiro e-mail. Olha aí. Eu devo agora cumprir a obrigação de aceitar as pessoas que cumprem a regra inútil de dizer que é seu primeiro e-mail. Tá bom. Vou fazer com que esse e-mail seja lido, sob o risco de levar bronquinha de Azaghal. Tá bom, vai lá, sua conta e risco. Sob minha conta e risco, hein, Azaghal? Vou ler o e-mail, hein? Se for ruim, a gente corta na edição. Sobre a história do James Blunt, contada no Nerdcast 640. Muito bom. Uma correção. O comandante da OTAN que ordenou James Blunt tomar o aeroporto era americano. Uh-huh. E ele mandou o comandante tomar no cu literalmente. Ele narrou essa história num dos melhores, se não o melhor programa de carros do mundo, chamado Top Gear, que na época era apresentado por Jeremy Clarkson. Ele contou, inclusive, ter um pequeno prazer ter feito isso com um americano. Gostaria de aproveitar o ensejo e dizer à minha namorada Mariana, eu te amo. Caraca, que folga. Olha aí, ó, meu amigo Léo, música de I Love You, por favor, aí. Ô, rapaz, não deixa que a gente de namorado, não, rapaz. Eu vou pedir pra mim mesmo, bote uma música romântica. Ao meu amigo Caio Cruz, obrigado por ter me indicado o Nerdcast em 2014 e com isso me transformado num fanzaço. Olha de aí. Toda a trupe do Jovem Nerd. Forte abraço. Azaghal não permitiria essa, todo esse ensejo aí, não. Azaghal não está. Deixe seu recado após o bip. Luiz Felipe Gonçalves, 19 anos, estudante e balconista. Bariri, São Paulo. Salve, senhores nerds. Este não é meu primeiro e-mail. Aí, Léo. Ah, eu já deixei um, agora tô com preguiça, vamos cortar isso. Gente, então. Mudou a regra, não pode mais dizer isso. É que o Azaghal tá aqui, mas vamos lá. Queria comentar algumas coisas sobre o excelente programa, espero não incomodá-lo. Esse é por sua conta e risco, porque se o Azaghal saber que eu deixei dois, ele vai brigar comigo. Você que deixou. Um por cada. Um dos pontos que eu queria comentar era quanto à cadeia de comando da Áustria nos anos pré-Primeira Guerra. O Tucano comentou sobre a oposição que Franz Ferdinand sofreu com relação à política sobre os Balcãs e principalmente o fato dele apoiar uma política de federalização da Áustria-Hungria, pois via como única chance de sobrevivência do Império. Nos altos escalões de poder do Império, uma das figuras era o chefe do Estado-Maior do Exército, Franz Conrad von Hotzendorf, que advogava por uma guerra preventiva, não apenas contra a Sérvia, mas contra a Itália e a Romênia. Também ele peticionou por essa guerra ao imperador não mais do que 30 vezes. Tudo isso por conta de seu desejo de expandir ainda mais o império e impressionar uma mulher pela qual ele estava apaixonado. E queria que ela abandonasse seu marido fabricante de cervejas por ele. Que história, meu Deus! E, ironicamente, ele chegou a essa posição apenas por conta da influência de Franz Ferdinand e se provaria um dos líderes mais incompetentes da Primeira Guerra Mundial. Outra figura, embora não fosse relevante, foi o general Oskar Potiorek, que era responsável pela segurança do arquiduque durante a visita dele a Sarajevo. Ele esteve mais preocupado organizando jantares com dignatários do que com a organização da segurança do arquiduque. E ele, ainda por cima, estava no mesmo carro que o arquiduque. Cara, quando o Gavrilo Prince disparou contra Franz Ferdinand. E quando os austríacos iniciaram a invasão da Sérvia em julho, ele comandou as forças austríacas. Sob seu comando, suas forças se engajaram em três tentativas desastrosas e humilhantes de invasão do pequeno país no mesmo ano de 1914. Caramba, olha aí. Espero que tenha trazido algo interessante para o tema e até a próxima. Muito interessante. 19 anos, Léo Lopes. Esse garoto tá acima da média. Exatamente. Muito bom. Muito obrigado. Excelente e-mail. Fantárdego. Davi Bemergui, desenvolvedor de apps Israel. Olha aí, jovem. Olha aí. Olá, nerds. Escrevo para enriquecer o ponto que o Dudu tocava toda hora sobre a questão humanitária. Como vivo em um país de muitos imigrantes, já trabalhei com gente de todo o mundo e, como gosto de entender a cultura de outros países, sempre aluguei a galera com várias perguntas. Uhum. Um caso de um colega de trabalho croata me deixou muito tocado certa vez. Ele disse que tinha 14 anos quando estourou a guerra e que ele não entendeu nada. Ele disse que tinha vários amigos sérvios e bósnios e nem sabia que existia essa divisão. Caraca. De um dia pro outro, o amigo que ele jogava bola virou inimigo. Nossa. Felizmente, os seus pais, sendo acadêmicos, tinham amigos nos Estados Unidos, mandaram o garoto pra morar com uma família lá. Ele só voltou pra Zagreb, capital da Croácia, depois que a guerra tinha terminado. Caraca, que história. Diz ele que a maioria dos seus amigos que ficaram no conflito cresceram drogados ou sem nenhum rumo na vida. Nossa. Ou seja, o problema humanitário não é apenas no momento, mas também se estende por toda uma geração. Imagina, cara. Com bênçãos de paz para toda a humanidade. Ele termina. Olha que legal. Legal, cara. Bom, Nerdcast foi excelente. Nerdcast de histórias são... Fantástico. São fantásticos. Né? Eu só quero que essa paz se estenda para o Brasil no momento atual que nós estamos vivendo. Eu também. E que futuramente precisamos, não tenhamos que fazer um Nerdcast de conflitos sobre isso que está acontecendo aqui. Tudo acabe em abraços e sorrisos. Precisamos de paz, sobretudo no Brasil, rapaz. Vamos ouvir Nerdcast pra dar risada, que é a melhor coisa que a gente faz. E editado, a gente dá mais risada ainda editando. Vocês não sabem o que eu corto nesse programa. Se a gente voltasse no tempo e ficasse sem internet, ia ser realmente problemático. Ah, se a gente voltasse no tempo e ficasse sem internet? É, tipo, se você volta no tempo... infância? Tá discutindo infância, tá discutindo internet. Não foge do tema do programa, cara. Não me venha com essa agora. Tá bom. Mas aí foi que vocês não teve nem um resquício, né, de internet? Não. Nada, só nada. Se a gente trabalhasse no ser. Nada, absolutamente nada totalmente offline. É, não existia. Internet pra gente era aquela linha cruzada. Você ligava. Caraca, linha aquilo cruzada. Era o máximo. A internet pra gente era quando você pegava o walk-talk do Rambo e ficava pegando a rádio da polícia pelo walk-talk do Rambo. Não, mas olha só, tinha um negócio que era uns telefones, um número de telefone, que era um campo, não dava em um telefone de uma pessoa, ele dava num limbo e todas as pessoas que ligavam pra esse número caíam nesse mesmo limbo e ia meio que fazer uma sala de chat. Caraca. Não lembra disso? Eu não lembro disso. Chat amizade. Como é que é? Não era pago. O chat amizade surgiu disso, desse bug das companhias telefônicas que tinha umas linhas. Mas existia realmente um número que você ligava e caía nesse... Que nesse todo mundo falava. Ah, gente, eu nunca fiz isso, não. Então, na verdade, eu acho que não era um bug. Eu acho que eles transformaram as pessoas em beta tester dessas paradas de chat amizade. Dando de graça, entendeu? Nós éramos os primeiros beta tester da parada, entendeu? Não, mas tinha vezes que você tirava o telefone do gancho e tava rolando uma linha cruzada na sua linha. Exato. Tipo, era chat surpresa. Na sua casa. Era chat surpresa direto. Cara, isso era o Reagan, tipo, invadindo as linhas telefônicas, cara. Nossa. Ronald Reagan? É. E tinha vezes que tava rolando, tipo, DR, aí a gente ficava bem caladinho pra ouvir tudo. Ah, é, era irado, era maravilhoso, cara. Mulher. O que era é isso? Era maravilhoso. A gente só foi ter internet em 95, né, cara? Assim, eu pelo menos fui ter internet em 95, 96. Isso. Eu sei, a internet pela primeira vez foi em dezembro de 95. É isso aí. Eu já era mãe. Faça umas contas. Eu fui mãe nova, gente. Calma aí. Não me envelhece aí, não. Cara, na minha infância teve internet. Chegou a ter, mas era mais ou menos... Quando que foi lançado o Windows 95, vocês aí? 95. 95. Que vacilo, Leila. Sério mesmo? Porra! Ai, não lembrava, real. Na minha infância, quando lançou o Windows 95 e tal, eu sempre quis ser um computador, porque todo mundo já entrava na rede mundial de computadores. Lembra que tinha um CD do UOL, do provedor e tal? Claro. E aí o meu sonho viver aquilo e tudo. Aí os meus pais eram muito religiosos e eles também eram muito pobres, né? Aí eles falavam que não podia ter computador, porque o computador e a internet era coisa do diabo. Pura verdade. Pura verdade, cada vez eu me convenço mais. Meu pai, ele não deixava ter computador, porque era coisa do diálogo. Diálogo. Aí, eu fiz a porra do concurso do Instituto Ayrton Senna, porque valia o computador e valia uma viagem para o Beto Carreiro. Olha aí. Fiz e ganhei. Olha só, mas qual era o concurso? Olha aí, cara. Porque o roteirista da minha vida mudou. Aí, ganhei, teve um puta evento do colégio, com a prefeitura. Mas peraí, como é que era o concurso? Era um concurso de redação. Não, era um concurso chamado Criança e Cidadania. Quem já foi do Instituto Ayrton Senna sabe desse. Alô, Viviane. Era um concurso que era, sei lá, era só, eu tinha de desenho e tinha de redação. Aí eu tentei os dois e ganhei o de redação. E aí era, fazia, no, acho que Sul-Sudeste, Norte-Nordeste, e eu ganhei, uma coisa assim. Caraca, que maneiro. Mas qual era o tema? Você lembra qual era a redação? O tema, acho que era Criança e Cidadania. Mas você lembra qual era, o que você escreveu mais ou menos? Ah, tô muito curiosa. Não lembro, real. Você tinha quantos anos? Tinha 9. Nossa, gente, que gênia. Olha aí. É muito, muito redação de educação moral e cívica, né? Criança, cidadania. Caraca, eu nunca ia ganhar esse concurso, nunca. E aí, foi o momento em que os meus pais se tornaram levemente mudanos, porque era do demônio. Até então, era só, como diz meu pai, né, tudo que não presta, a internet, o computador. Ganhei, eles tudo orgulhoso. Fomos receber o computador, e aí, gente, foi o primeiro traço de nojentice que veio em mim, porque pra mim, eu tava sustentando a casa, sabe, assim, virou uma casa. Porque agora quem manda nessa porra sou eu. Fomos lá receber, compadinha do colégio. Ganhei, aí deram curso de internet também, deram um monte de coisa. Comecei a mexer nessa época em computador, internet. Quando foi instalar lá em casa não tinha internet, aí meu pai virou o jogo de novo pra ele e falou assim, porque eu tive uma infância bem desgraçada desde muito cedo. Né? Ele falou assim, não vai ligar nada na tomada, quem paga a energia sou eu. Nossa, mas aí... Jesus! Mas aí tu nem estranhou morar lá com a senhorinha maluca lá. Aí tu o quê? Tu fez a... Tu fosse a criança tipo Doug Houser, tu comprava uma bicicleta... Fazia um dínamo e fazia não preciso da sua energia. E ficava pedalando. Eu e meu pai, a gente ficou a infância e adolescência inteira nesse negócio. Aí consegui internet, porque ganhei no sorteio o negócio do provedor. Ganhou no sorteio? Como assim? Te deram internet? Sorteamos a caixa vazia um que roteador, você abria de internet? Não. O bagulhinho do UOL, do Universo Online. Você ganhou um CD do UOL. Ah, é, dos como? Correios. Aí meu pai, quem paga a energia sou eu. Aí tinha uns negócios assim, eu vou pro meu quarto. Tudo do meu pai era isso. Quem deu essa cama fui eu. Caraca. Então, mas aí que tem, quem deu essa cama foi eu, você não pode, sei lá, dormir e deformar o colchão? Eu bato a porta do quarto, ele ia lá e fala... É, meu pai era muito Júlio, sabe? Do Everybody Hates Chris. Vai pro meu quarto, tu não tem quarto não, que essa casa é minha. Dava sempre um jeito de humilhar. Pra você tem tanto esquecer. Pai e tanta mãe horrorizado com esse papo já. Ué, gente, é isso aí. É realidade, a realidade. Não foi fácil pra todo mundo, como, né? Todo mundo acha que a vida é sul e sudeste, isso aí é nordeste, amigo. O Pedrinho nunca vai poder dizer que eu sou um mau pai, brother. Nunca. Nunca. Essa geração de hoje em dia é permissivo, né, 3D? É isso que ele pode dizer. Meu pai foi permissivo. Permissivo? Na hora, pelo amor de Deus, né, cara? Eu sou o pai mais legal do mundo, cara. Aí, então, mas aí começa aquela parada, né? Porque não aí, me botou freio, não me botou limite. Não botou freio, só assim, agora. Porque, né? É. Uma certeza eu dou pra você, 3D. Teu filho vai te culpar. Os filhos sempre culpam os pais. Ele vai te culpar, certo, amigo? Por bem ou por mal, ele vai te culpar. Ele vai me culpar por ser um pegador nato de gripe. De gripe, eu falei, de gripe. Eu melhorei. Pra ficar... Family friendly. Não, eu queria falar, pra ficar over 13, né, o podcast. PG-13. Desculpa, eu esqueço. É, PG-13 eu esqueço às vezes. Desculpa, gente. É Procter & Gamble 13. 5, 4, 3, 2, 1. Eu culpo meus pais até hoje por não terem me levado no show da Xuxa. Pronto, falei. Caraca, eu morava morava no Rio de Janeiro, carioca, nunca fui no show da Xuxa. Essa é a sua chance agora. Toda vez. Lançar uma hashtag. Toda vez que eu ia viajar pra Minas ou pra São Paulo, ou pra lá pra casa do caralho, as pessoas perguntavam: ah, você é carioca? Quantas vezes você já foi no show da Xuxa? Aí eu falava: eu nunca fui no show da Xuxa. E aí quando alguém de fora falava: ah, mas eu moro em São Paulo e já fui, eu ficava indignada. Indignadaça. Eu posso te falar os bastidores da nave, Andréia? Você já foi no show da Xuxa? Não, eu não, mas uma menina que trabalhou comigo já foi e foi uma das crianças escolhidas pra lá, pra nave. Entrou na nave. E caraca, era meu sonho. Caraca. Pode contar o relato dela? Pode. Conta, pelo amor de Deus. Por favor. É traumatizante. Por quê? Melhor ainda. Tem aquela, alerta gatilho. Ela diz que o pai dela, ele era um cara, tipo um executivo importante da Globo, do Grupo Globo, e aí o pai dela conseguiu de ela ser uma criança escolhida, ou seja, não tem meritocracia. Ela ficou lá infiltrada nas crianças, aí a nave, né, bateu aquela esteira, a rampa presidencial, aí a Xuxa passou, veio a Paquita, puxou a menina pelo braço, deu a mão dela pra mão da Xuxa, aí a Xuxa subiu, quando entra lá em cima, não, aquelas, não existe nave, é apenas um tipo um cubículo, sabe o da Hermes e Renato, daquela empregada do Sem a Bolsa? Cubículo? Era, não era tipo, dava pra sala dela de... Não, é tipo o tamanho de um guarda-roupa. Aí a menina... aí subiu uma fumaça de gelo seco, a Xuxa soltou a mão dela, a Xuxa foi pra um lado, tipo, muito disfarçando, assim, soltou a mão da menina e alguma pessoa no meio da fumaça roubou a menina pro outro lado. Eu nem vi a Xuxa direito. Olha só. Nossa, que deprê, cara. Mas a nave subia, não subia? Não, subia, entrava, aí começava a fumaça e a Xuxa já soltava a mão da criança. Mas aí ela subia e tinha uma saída por dentro da nave ou ela tinha que descer? Tinha, tipo, duas saídas. A Xuxa ia pra uma, a menina ia pra outra. E a criança ela não subia pra lugar nenhum. Não, não. É tipo um acesso pros bastidores. Ela atravessava a nave e ia embora e a nave subia sozinha. Ah, a nave subia sozinha. Não tinha ninguém mais. Faz sentido. Oh! A garota era empurrada pra fumaça e ela saiu pro outro lado. Caraca, que merda. Eu sou uma criança, né? Aí, na verdade, não era gelo seco, né? Era pó químico. Aí a criança chegava toda branca pro pai, assim, né? De pó. Era César 137. Que horror, gente. Tô chocado. Eu não sei porque que a gente queria tanto ir no show da Xuxa, né? Devia ser uma merda. Mas todo mundo era maltratado, cara. Pois só tinha isso. Só tinha isso. Ou você escolhia. Na nossa infância, a gente tinha a opção de ir no show da Xuxa ou no programa do Clodovil. Era só esse. Só tinha isso. Ou você ia no Sem Censura com a Neda Nagli. Não, eu ligava pro Bozo direto. Meu sonho era falar com o Bozo. Olha só, vou contar uma coisa que eu já contei aqui. Eu fui no show da Xuxa. Criança. O Jovem Nerd, ele tinha um sonho de ser Paquito. Todo mundo sabe disso. Criança burguesinha foi no show da Xuxa. Estudava no colégio suíço. E aí... Era a época do suíço ainda? É, era, né? Nossa, imagina um jovem nerd de colégio suíço. Gente, classe... mas olha só. Gola rolê. Não, olha só. Eu era o único classe média da gola rolê. Aí você tá tentando. Uniforme, é gola rolê. Gola rolê e colete. Com brasão. Pullover, rosa, sei lá. Não é que as pessoas assim, eu tô brincando. Aí ele tenta fazer parecer que é menos. Mas olha só. Engomadinho do que é. Eu era o único. Classe média do colégio suíço. E meus pais, eles eram funcionários públicos do município. Então eles ganhavam um salário suficiente pra me botar num colégio como esse. Ganhavam dinheiro? Aí, fala a verdade, caralho! Então, aí você não comia só miojo pra estudar no colégio suíço. Não, não. Quando eles se aposentaram, não tinha mais essa grana. Seu pai não se aposentou até hoje? Pois é, meu pai não se aposentou até hoje. Isso é um negócio. Ele se aposentou. Como ele se aposentou? Fala a verdade, seus pais se separaram. Não, se separaram. E aí acabou o dinheiro. Meu pai se aposentou pelo município aí continua trabalhando, porque é uma merreca a aposentadoria municipal. Enfim, durante uma época na minha vida... E aí você começou a usar drogas. Eu era no colégio e eu tinha um monte de amigo riquinho, mas eu não era o riquinho. Era igual, mas não era rico, mas se comportava igual a riquinho. Até, olha quem fala. Mas aí... Que tu foi mó burguesia fed, tá? Mas olha só. Burguesia fed. Eu nunca disse que não fui e nunca fiquei. Eu era o menos endinheirado dos endinheirados. Eu não fico com essa historinha pra ir dormir. Minha gola rolê era puída. Eu tô falando a verdade, cumpadre. Minha gola rolê era puída. Ela não ficava no pescoço, ela escorregava. O Azaghal tá amargo pra falar de infância, cara. Tá bem amargo. Mas olha só. Tô amargo pra falar da vida. Eu fui no show da Xuxa, Before It Was Cool. Fui na Manchete, antes da Globo, meu amigo. Era aí você foi na era Xuxa Underground. Você tá lá, Cláudia. Era a Xuxa Nudez. Xuxa Underground. Era a Xuxa que puxou o tapete do Carequinha. Eu fui com meu irmão no programa do Carequinha. Isso sim é Underground, amigo. Eu fiquei chocado com a parada que na época eu já tinha discernimento. Eles falaram, olha, leva 5 mudas de roupa, porque eles gravam a semana inteira, no mesmo dia. O show da Xuxa inteiro. Aí, e eram as mesmas crianças, só mudava de roupa. Era a mesma criança, só mudava a roupa. Caraca! Gente, caralho, eu lembro disso. Eu lembro disso, meu colégio. Agora que eu lembrei, cara, o meu colégio fez uma excursão que falava isso no bilhete. E aí eu não fui, eu não lembro por quê. Tinha que trocar, leva mudas de roupa. Leva 5 mudas de roupa, é verdade, cara. Caralho, a criança acha que vai fugir na nave, né? Leva muda de roupa. Caraca, não, e tipo assim, eram 8 horas de gravação. Foda-se que você tem só 5 anos, sacou? Exato, era o dia inteiro. Caraca, que loucura. Caralho, era bizarro, escravo, trabalho escravo infantil, sacou? Tipo... É surreal, né, cara? É surreal. Viva os anos 80, cara. É, não tinha nada beleza, não. Eu não sei se a gente podia ir embora. Você devia poder ir embora a hora que você queria. Cara, hoje não podia, em dia... Não podia, não podia. Hoje em dia, seria muito proibido isso. Você botar as crianças 8 horas de gravação. Não, não rola. Não rola mais isso, gente. Não pode sair, porque quando eu fui já adolescente, aborrecente, eu fui no programa do Thunderbird, a gente, depois de um tempo, ficou de saco cheio. E a gente queria ir embora. E aí os caras não queriam deixar a gente sair. É, não rola de ir embora não, cara. Um amigo meu mandou um cárcere privado. É. E aí eles abriram a porta, tipo, vocês nunca mais pisam na Globo. Uma parada assim, agora. O Thunderbird era na Globo, não era na MTV? Não, a Globo pegou ele e depois destruiu a carreira dele. É, todo mundo. Verdade. Como a Globo fez com todo o VJ da MTV, todo. A Globo pegava o VJ da MTV e destruía a carreira do cara e depois o cara sumia do mundo. Era um grande plano da Globo pra destruir a MTV, né? Conseguiu, né? Só o Zeca Camargo que durou. Que ele tá na Globo até hoje. Mas aí sabemos por quê, né? Por quê? Porque ele se deu bem lá amorosamente, internamente. Ah, sempre isso. Não quero processo, por favor. E falar que ele teve um romance, isso não é um problema. As pessoas amam o Jovem Nerd. Não é verdade. Ele falou, ele teve um grande amor e aí ele ficou bem da vida e o trabalho funcionou, entendeu? O trabalho não funciona pra pessoas amarguradas. Foi um amor marinho ou terrestre? Que mais? Essa infância amargurada aí, seu Azaghal. O que é? Muito sofrimento. Já conhece, tem aí o jovem, tudo que é nerd, que é história. A Leila que tá aqui pra contar as histórias dela. Aí você ganhou um computador e seu pai falou, ó, internet nem fudendo. Aí tu conseguiu a internet, você ganhou num sorteio. Isso tudo pra ilustrar, eu vou contar histórias... Vai ser o quê? Especial Dia dos Pais, né? Porque Dia da Criança. O meu pai, que eu vou chamar aqui por conta da educação que eu tive, exemplar de seu Waldorf. Waldorf. O seu Waldorf. Ai, melhor nome. O meu pai, ele, uma época, ele trabalhava na Marinha Mercante. Ele era cozinheiro de navio. Todo mundo que já acha que é fanfic, já põe essa aí na conta também, porque vocês vão achar do mesmo jeito. O meu pai era cozinheiro de navio da Marinha Mercante, e aí a gente viajava pelo mundo, era muito legal. Então, Leila, eu já morei no Japão quando eu tinha 5, 6 anos, mas que legal, que chique, mas isso foi por conta de um trabalho como cozinheiro do navio mesmo. Um dia ele perdeu esse emprego, meu pai perdeu o emprego no navio, chamou a gente. Perdeu emprego no navio, ele chegou dentro do navio, ó, você está demitido, no meio. Pula. Não, botaram no bote. Seu Leila, Waldor. Prancha. Seu Waldor. Prancha. Seu Waldor. Você está demitido, prancha. E pegue sua família e esse bote inflável. Toma um pote impável, essa lata de atum. Foi um grande corte. A empresa chamava Frota Oceânica. E aí teve um cortão, ele chamou a gente pequenininho, tá? Tipo, saindo da primeira infância pra segunda, e disse o seguinte. Olha o seguinte, o papai não tem mais emprego, não tem mais trabalho, acabou o trabalho, não tem mais dinheiro. Bem Márcio Braga, né? Aí ele falou, o papai não tem mais emprego, não tem mais dinheiro, então eu não tenho como pagar a escola de vocês. Pensa numa bad prédio pra três criancinhas. A escola de vocês, nem viagem, nem passeio. Vocês vão ter que estudar em escola grátis. Vocês preferem a escola militar, colégio aqui da avenida, aqui do lado, que é uma escola legal, tem a fardinha militar, a merenda é boa, tem merenda. Vocês vão estudar, vão passar pro ITA, um monte de coisa legal. Ou a escola aqui do bairro, a pública municipal aqui, que é grátis, é bandido, prostituição, assassinato, droga, estupro. Caraca. Vocês beleza, que hein? Sabem. Ah, ele, mas pra militar tem que estudar pra fazer a prova. Aí a gente, não, vamos aí pra colégio, né? Colégio aí. Né? Vamos pro colégio que tem merenda boa, né? Não, drogas, vamos pras drogas. Eu escolho merenda boa. Mas era assim, ele, a criação Waldorf lá em casa foi sempre muito dando o direito da criança escolher o que ela queria, que é essa criação livre. Você quer o mundo da prostituição? Quando a gente apoiava era ótimo, porque ele fazia assim, ele trabalhava a questão da escolha também. Meu pai tinha um chinelo panca. Vocês chegaram a ver o chinelo panca? Que não, isso? É um chinelo? É o panca. O panca é um chinelo, cara, é um chinelo que ele, cara, ele parece ele parece uma sola de caminhão, sacou? Parece feito de sola. É, ele é enorme, cara. E ele fica horroroso no pé, cara. Eu não sei quem é que gosta disso. O seu Waldorf. O seu Waldorf gosta. O seu Waldorf, ele tinha o panca dele, que é duas camadas, né? Uma de borracha e a outra de concreto. Provavelmente. É, tipo isso. É bizarro. E um cinto. Ele dava, né, a opção. Gentilmente, ele dava a escolha. Ele falava assim, vocês querem apanhar, você quer apanhar de chinelo ou de cinto? E aí a gente tinha que rapidamente, a criança já exercia a questão da rapidez mental. De raciocínio. Da densidade, velocidade, também foi muito bom. Qual que vocês escolheriam? Sem pensar, portuguesa. Eu? Chinelo ou cinto? Pensou. Chinelo. Chinelo. Porque o cinto dói mais, é igual o chicote. Chinelo ou cinto? Pensou. Chinelo. 3D. Eu falava logo, dá com os dois. Tanto cinto, faz, gente. Foda-se. Cinto, sempre. Por que cinto? Porque cinto é igual chibata. Porque o chinelo tá ali, não tem erro. A força tá toda no chinelo. Vai acertar em você e não tem, ela não vai dissipar pra lugar nenhum, a não ser no teu rabo, é isso. O cinto, se você se mover um pouco na direção do cinto... Você consegue dissipar a força dentro do caraca, cinto. Você vai pra em direção ao chicote? É isso aí. É isso aí. Eu não ia ter essa perspicácia aí, não. Eu apanhei. Eu ia sempre correr. Eu apanhei muito de cinto, eu sei o que eu tô falando, gente. E em direção tinha do todo cinto. Um esquema. Tinha, se você. Se o cinto vem, né? Vem aquela chibata assim. Nossa, qual é? Fazendo aquele arco assim. Se você. O problema da chibatada é ela fazer aquela lambida, aquele isso. Chulape. É, o chulape aquilo dói pra fode. Caramba. O chulape é uma desgraça. Mas se você quebrar o chulape no meio, você leva só o slap. É tipo furar a onda, né? Furar é, você onda. Fura a onda da cintada. Se você quebrar o chulape, você leva só um slap. Excelente. Esse é tem que ser o título desse programa. Ai, gente. E é um plot twist todo, porque ele falava isso, ele mandava a gente escolher, aí nas primeiras eu falava cinto, aliás, chinelo. Aí ele batia com o cinto. Ah, era um plot twist. Ele trabalhou a questão do plot twist da criança, a Waldorf tem isso. É a psicologia reversa, psicologia reversa. Ai, cara, que tristeza. Eu fiquei ligeiro, me tornei um ser humano ligeiro, porque aí ele eu sabia que eu ia escolher e ele ia pegar o contrário, eu falava, cinto. Olha aí. Aí. Fica aí um legado da criação do seu Waldo. Ai, muito bom, cara. Você superou isso, Leila. Porque a gente tá contando isso, é horrível, isso é terrível. Isso é uma merda. Isso mas é horrível. Mas peraí, eu apanhei pra cacete? Quem é que não apanhou? Jovem Nerd, duvido. Duvido. Não, Jovem Nerd tem cara de que não apanhou. Não apanhei. Aí, tá. Então. Tá na cara que não apanhou. A gente supera, gente. Tá todo mundo aqui retardado, mas tá superando. Não, Jovem Nerd tem a cara da criança que não apanhou. Não apanhei. Cara de escola suíça. É, cara de criança. O Jovem Nerd, o 3D apanhou de cair dedo, maluco. O Alê, ele tem cara de quem distribui amor, porque ele recebeu amor. Exato, é fácil amor. É fácil distribuir quando você recebeu muito. Recebi amor. É. Como é que é? É fácil arrotar a gratidão quando tá tudo dando certo. É isso aí. Exato. Sabe o quê? Porque minha mãe falou, minha mãe não foi amada na infância. E aí ela falou, eu vou fazer justamente o contrário quando eu tiver um filho. E aí, tum, aconteceu. Obrigado, mamãe. Obrigado, mamãe. Muito amor. Gente, toda vez que a minha mãe me batia, ou me repreendia, eu falava, eu vou ser uma mãe muito melhor que você. Eu não sei se eu fui. Você não bateu, você não bateu. A gente nunca é, porra. A gente nunca é. Mas a minha mãe não batia. Quem batia era meu pai, porra. Quer dizer, sua mãe era tipo o senhor da senzala. Não, minha mãe não me batia. Mandava o Capitão do Mato. Ah, é, com certeza. Ele não metia, não sujava as mãos. Não, não. Você não vai bater nela? Tipo, era bem assim, né? Tipo, aprontando o cara ainda, aprontando o teu pai ainda. É. Caraca. Nossa, pode crer. Não, ela era que dedurava. Ela dedurava pro... Fez isso. Olha. Aí, rapaz, deixa comigo mesmo. Eu comecei a tomar umas chineladas, uns tapas, depois que minha irmã nasceu. A minha mãe, cara, antes da minha irmã nascer, acho que minha mãe era mais tranquila. Aí, dois filhos. Aí depois teve separação, divórcio. Aí a TPM dela começou a bombar, maluco. No final da minha infância, início da minha pré-adolescência, adolescência, foi lidando com a TPM da minha mãe, cara. E eu, cara, era uma desgraça humana, cara. Toda vez que ela tava de TPM, meu camarada, era pau dentro. A minha mãe já chegou a brigar comigo, porque eu falei assim, mãe, só quero pão com manteiga. Ela, eu vou botar queijo no seu pão. Eu falei assim, mãe, mas eu não quero queijo. Você vai comer queijo sim, moleque. Aí, caralho, isso não faz o menor sentido. Ela tá me obrigando. Eu falei assim, mãe, mas por quê? Porque na minha infância eu não comi queijo, você vai comer. Aí eu, mãe, isso não faz o menor sentido. É, mas é. Aí eu contei isso pro meu pai. Uhum. E foi dessa vez que eu descobri o que era TPM. Eu tinha, sei lá, 8 anos de idade. Eu aprendi o que era TPM, cara. Foi uma desgraça, cara. Minha mãe brigar comigo porque eu queria comer pão com manteiga e não pão com manteiga e queijo. Mas eu fico indignada quando o Almôndega come pão sem manteiga e sem queijo, sem nada. Só pão. Só pão? Só pão. Eu só fico, pão, caraca, pão. Mas eu falei, tanta gente queria ter manteiga, queijo, tudo em casa. Ah, ele comer só pão, que... foda-se. Eu acho, pra mim, é indignante é quando ele come, sei lá, feijão, arroz, almôndega e toddy. Aí é nojento. Ele não toma um suco. Ele não toma um suco. Traz pra mesa toddy e uma caixa de leite na hora do almoço. Na hora do almoço. Ele tá comendo, sei lá, nhoque, toddy. É, nhoque com toddy. Já viu isso? Cada geração tem uma maluquice. É, né? Muita loucura. E pão ele come puro, não bota nada. Eu fico chocada. Mas qual o problema das mães e o filho querer comer um pão? Você trabalhou pra oferecer o melhor pros teus filhos. Isso é uma maluquice, cara. Ele esnova aquilo tudo. Eu queria comer pão com presunto, sanduíche de presunto. O André come em pé. E aí eu comia. O André come em pé, não senta pra comer. André, vem comer, senta aqui. Eu tô bem. Coitado, aqui. O André tinha que estar nesse programa pra contar as histórias dele. Do que ele passou contigo. É. Ele que tinha que ser o convidado. Não, mas ele nunca apanhou. Ele nunca apanhou. É, não apanhou, não tá aqui. Jovem Nerd, tchau. Apanhou, não tem envergadura moral pra estar aqui. Ai, gente, por quê? Eu queria lembrar muito a vez que eu tomei uma vassourada da minha mãe, que ela quebrou a vassoura na minha bunda. Nossa. Eu não lembro o que eu fiz. Eu só lembro que a vassourada, a quebrada da vassoura na minha bunda veio precedida de seu porco chauvinista. Chauvinista? Ai, meu Deus do céu. E eu devia ter uns 10, 11 anos de idade. Caralho. Eu não lembro o que eu fiz pra ser chamado disso, que eu não fazia a menor ideia do que significava na época. Mas não esqueceu nunca. Hoje em dia é crime dar vassourada em criança, só pra saber. Porra! Claro. Uma vassoura de pau e quebra nas costas. Ô, gente, é que esse já prescreveu, tá tudo tranquilo. Então, qualquer violência contra criança é um absurdo. O que que é violência? O que que é violência contra puxa criança? Puxa a orelha dele. Tapa é puxar a orelha, violência? É. A dos 3D, é. 3D? Do 3D não é, né? O cara não tem nem 5 dedos pra puxar uma orelha. Me respeita, cara. Minha mãe é mais forte que a tua, essa mão gorda, cheia de dedo aí. Ah, mas ela na tua cara vai deixar uma marca. Me respeita aqui. O meu item. O meu item. Ah, rapaz. Tá falando aí, tu afinou pra mim, rapaz. Afinei aonde? Tá maluco? Ô, gente, No bombar. Bombar? Tu afinou pra mim. O que é bombar? Na festa do Fred que eu te conheci, o dia que eu te conheci. Eu tava tomando conta do Fred que tava se destruindo em álcool e memórias. Mas, e o Fred é tão escroto que ele não deixou ficar com a irmã dele, nem bêbado. O cara tava sentindo, tava num alto flagelo, tava mais preocupado em salvar o cara dele mesmo. Tinha convidado o ex pra um aniversário, olha que festa. O seu K é sempre um drama, né? É um dramalhão. A vida dele foi sempre um dramalhão. Vamos falar sobre agricultura na criação Waldorf? Quê? Como assim? O meu pai, seu Waldorf, tinha uma casa numa cidade chamada Sucatinga. Sucatinga! Sucatinga lá no interior do Ceará. Rainha da Sucatinga. É o melhor dos dois mundos, é sucata com catinga. Sucatinga. Sucatinga. Que maravilha. E Sucatinga era tipo uma região metropolitana de um lugar maior turístico chamado Beberibe. Beberibe. É de rico, tem as casas dos ricos lá, a Xuxa tem casa lá e tudo. O Nordeste, ele, né, ele é um lugar pra nomes. É. Sim, sim. Tem que mudar o nome desse programa pra Xuxa, porque a gente falou da Xuxa. A Xuxa é contra a agressão de criança. Certíssimo. E a Xuxa tinha uma casa em Beberibe. E eu tinha falado antes, e não levei adiante, a portuguesa tinha um sonho de conhecer a Xuxa. Ainda é possível. Por quê? Lança a hashtag Xuxa... Portuguesa no programa da Ellen DeGeneres, que é a Xuxa. É, ideia na Xuxa, sei lá como é que é, uma hashtag, tem que criar uma boa hashtag, e as pessoas vão twittar e a Xuxa vai receber e vai chamar você pra isso. Me chama, Xuxa. Me chama a Xuxa, a hashtag criada. Me chama a Xuxa. Hashtag criada, pronto. Não é assim que nasce a hashtag? Mas é engraçado. Sabe o que é engraçado? O meu sonho, na verdade, quando eu era criança mesmo, assim, tio Keno, meu sonho não era ir na Xuxa, era ir no Faustão. Caraca! Caraca, o Faustão é muito trash. Tu queria o que? Perdidos à Noite? Não, no Faustão, no programa do Faustão mesmo. Caraca, não tem nem uma banheira do Faustão, não tinha nada que te atraísse lá. Pois é, eu queria ir no Gugu, mas o Gugu era em São Paulo. E eu gostava de Gugu e Faustão. E aí meus pais conseguiram me levar na fila do Faustão, só que a gente ficou 3 horas na fila e aí não deixaram eu entrar porque eu era menor de 12 anos. Mas olha só, o Faustão no começo da Globo, ele tinha vários quadros de família, criança. Qual? Tinha um monte de quadros, é que eu não lembro agora, né? Faz muitos anos, mas tinha... Tinha aquele, como é que é o nome? O Jogo da Velha. Guerra de Cotonete Gigante. Não, mas tinha isso? Jogos mesmo. É, eu tinha Olimpíadas do Faustão, cara, o Jogo da Velha. Não, mas nada disso era pra criança. Nada disso não, era pra criança. Não, mas tinha umas paradas bem específicas pra pai e filho. Não era. Eu lembro que tinha. Tinha umas paradas bem pai e filho. Aí o programa foi mudando e hoje em dia é isso aí. Só artistas no Faustão, é isso. A memória que eu tinha, que eu tenho vívida que tem relacionada a Faustão, 1989, sei o ano, porque foi o ano que meus pais se separaram e foi no último, bem perto deles se separarem. Olha o trauma. Meus pais... Meu pai olhando pro jornal assim... Quem chorar, perde. Só... Não, pô. Nesse programa aqui, quem chorar, perde. Não. Quem não tem chorar, chorando. Perde. Meu pai... Toma catarse. Olhando pro... Nossa, tá vindo choro, hein? Não, cara. Meu pai olhando pra TV, fim de casamento. Olhando pro jornal, falou assim, não acredito que a gente vai ter mais quase 10 anos disso. E aí tava no jornal a manchete, eu lembro, Faustão renova contrato com a Globo até 1998. Caraca, o cara tá até hoje aí, puta merda. Até onde isso é da Globo? 2018, cara. Caraca! Meu pai tava lamentando, porque... Globo renova com Faustão. Ele não sabia que ia durar mais 40 anos. Mais, né? 40 anos daquilo. Assim... Você pode simplesmente, depois meu pai falou assim, a gente pode simplesmente não ligar a televisão. Mas é que na época a gente não tinha Netflix, não tinha nada disso. Mas aí ele se irritava com a voz do Faustão desde aquela época. Caraca, assim, mais de 10 anos disso. Porra, isso era em 89. Eu me lembro que eu não gostava do Chacrinha. Não, também não. Chacrinha era tristeza no sábado. Eu odiava o Chacrinha. É que não era pra criança. E aí o dia que anunciaram que... Gente, o que era pra criança? Nada era pra criança. Nada. O dia que anunciaram a morte do Chacrinha, as pessoas vão me crucificar, mas eu não fiquei triste, eu fiquei, graças a Deus, acabou aquele programa insuportável. Mas aí entrou a porra do Faustão no lugar dele. Foi muito pior. Não, mas o Chacrinha era sábado, não era? Eu não lembro de ficar triste pelo Chacrinha, não. Mas eu tenho um tio que ele é 8 anos mais velho que eu. Ele é temporão da parte da minha mãe. Chacrinha morreu o quê? Era 86? Ah, não lembro. André não gostava de Chacrinha, mas teu pai deve muito ao Chacrinha, hein? Meu pai cantou no Chacrinha. Chacrinha, mais uma vez. Cantou, mas eu não gostava do Chacrinha, ué. Chacrinha morreu em 88. Eu lembro que esse meu tio adorava o Chacrinha só por causa das chacretes, que ele era adolescente, né? Ele gostava de... E ele me botava no colo pra assistir Chacrinha. Então, tipo, eu tenho essa lembrança de assistir Chacrinha e ele ficar falando assim, olha que mulher, olha aquela mulher, que linda, Deus, não sei o que. Eu tenho essa lembrança de infância. Nossa, nossa infância foi muito desgraçada mesmo, gente. Anos depois eu fui a São Paulo e com uma namorada minha das antigas e dormi na casa da Rita Cadillac. Olha que incrível. O quê? Caraca, calma. What? Calma, calma. O quê? Calma que a história agora ficou boa. Agora como é que é? Foi, se eu não me engano, foi 2002 ou 2003. Eu fui numa amiga da minha namorada na época. A mãe dela é uma das melhores amigas da Rita Cadillac. E a gente ia a São Paulo numa festa, que era a School Beats, foi a primeira School Beats. Uma festa de eletrônico, e depois já acabou já. E a gente ia. E aí a Roberta, que é essa menina, falou pra minha namorada na época, a gente vai ficar na casa da Rita, amiga da minha mãe. Aí tá, beleza, tô indo pra casa da Rita. Aí a gente chegando em São Paulo, chegando na rodoviária de São Paulo... Foi um Cadillac buscar vocês. O motorista da Rita veio buscar a gente. Num Cadillac, né? Era um senhor bem ajeitado. Ajeitado. Com um cachorro, com um poodle na mão. Um senhor bem penteado, com umas roupas meio bufantes, assim. Com um cachorrinho na mão, com um poodle na mão. Falando, olá, vocês que são amigos da Roberta. Falando bem, bem formal, um formal esquisito, awkward, sacou? E vamos para a casa da Rita. Eu falei assim, Roberta, que Rita é essa que tem um mordomo, que tem um cachorro? Estereótipo de filme dos anos 80, que porra é essa? Ela, antes eu não te falei, a Rita Cadillac. E aí eu fiquei hospedado na casa da Rita Cadillac. E como é que era a casa da Rita Cadillac? Pelo amor de Deus, fiquei no mordomo. Cara, a sala era uma mistura de zebra com vaca. Toda a decoração, mistura de zebra com vaca. Meu Deus do céu. Tipo, o sofá era de zebra. Não, minto. O sofá era de vaca, com couro de vaca, sabe? Aquele couro malhado, branco e preto. Puta, com um tapete merda enorme de zebra, imitando uma zebra gigante. Uma zebra gigante. É, porque não existe zebra daquele tamanho, com certeza. E a decoração era toda no preto e branco. Uma casa bem... A sala, a parte de baixo era bem enorme, assim. Aí você subia pros quartos. Na parede da escada toda, até lá em cima, até o último quarto, era fotos dela, semi-nua, peladona. Foto dela de... Tipo assim, só foto dela fazendo ensaio fotográfico semi-nua, assim. Era uma... Isso parede cheia, coberta de foto. 2003, eu acho. 2002, 2003. Ah, tá. Não, eu tô olhando aqui. Rita Cadillac, abre casa. Eu tava dando check. Mas olha só. Mas ela tava lá, você encontrou a Rita Cadillac? Então, ela no sábado, que foi quando a gente chegou, não tava. Mas aí no domingo seguinte, eu encontrei com ela na cozinha tomando água de noite, assim, fetiche total, assim, sacou? Tipo. Domingo seguinte, não. Da outra semana, é isso? Não, não, da mesma semana. De noite a gente só ia segunda de madrugada, aí de noite a gente tava descansando em casa, esperando dar 11h30 pra ir pra rodoviária, que a gente ia pegar o ônibus de meia-noite de volta, se eu não me engano. E aí tava todo mundo lá em cima nos quartos, aí ela chegou, só que ela chegou sem avisar nada. É porque é a casa dela. Só me faltava isso. Oi, gente. Porque a casa dela, caralho. Até avisar nada que eu quis dizer, sem fazer nenhum barulho, sem fazer nada. Não quero incomodar, mas eu tô chegando em casa. Sem fazer nenhum barulho, sem nada, né? Sem avisar, foi modo de falar. Assim, tipo, chegou sorrateiramente. Na própria casa. Pô, mas ela sabia que tinha visita, porra. E aí eu tava na cozinha, não, eu tava na cozinha bebendo água de costas. Aí ela chegou assim, ela fala oi. Aí no que ela fala oi, eu viro assim, cara, tá uma loura, assim, alta pros padrões brasileiros, né? A gente sabe como é que é a Rita Cadillac. Assim, com uma raba enorme, com um shortinho pequeno, uma camisa de alcinha, assim, eu olho pra aquela porra e falo assim, meus sonhos se realizaram. Estou dentro de um filme pornô. Tô na cozinha com a Rita Cadillac. Tipo, e foi isso, foi maravilhoso. Não, peraí. Mentira, não foi nada maravilhoso. Eu só cumprimentei ela e saí correndo pro quarto, porque eu fiquei com vergonha. Cara. E aí a gente foi embora. Você acabou de acabar com o NoFap September de muitos jovens. Caraca, existe um NoFap September? Claro que existe. Como assim? Existe. What? É sério isso? É sério, é um movimento. Mas setembro é um mês específico? Tipo, Videos Everyday April, esse tipo de coisa? Tipo, tem o setembro amarelo, os americanos, e agora os brasileiros estão praticando NoFap September, pra praticar o autocontrole sexual. Cara, isso não faz o menor menor sentido. Faz. Aí vai chegar em outubro, vai bater 14 punhetas no primeiro dia de outubro. Vai descontar tudo, né? Não faz sentido. E jogar meia fora, né? Primeiro dia de outubro é meia no... O NoFap September nasceu pra justamente falar de autocontrole pra juventude gurizada aí que nasceu com internet e tem muito acesso à pornografia. Não. Peraí. Você tá me dizendo que isso é uma campanha de verdade promovida? Sim. Com, sei lá, um broche de uma mão fechada? Não, a mão tem que estar aberta. Não, tem que estar amarrada. Né? Aquelas fitinhas que nego usa pra fazer campanha, a fita desse é amarrada na mão, pro cara não poder abrir a mão. Alguém falou, vamos fazer uma campanha. E não isso não faz sentido nenhum, era melhor fazer No Porn September. Mas é que o FAP é mais teenager. Mas o FAP vai acontecer com ou sem porn. Olha, tem um thread bem grande sobre isso no FAP September no fórum de League of Legends. Olha, ah, cara, tinha que ser. Onde mais ia ter isso? Não, mas olha só, tem isso pra tudo quanto é lugar no FAP September. Tem trailer, tem tudo. Gente, que loucura. Ah, cara, não faz sentido. Tô vendo as regras aqui no fórum Adrenaline. Quais são as regras do NoFap Setembro? Não vale assistir pornografia. Ok. Não pode se masturbar. Aham. Se não der pra aguentar, masturbe-se sem pornografia. Acabou o NoFap Setembro. Não, então. E é permitido fazer sexo, receber oral ou FAP da namorada. Isso não será considerado FAP. Ah, meu filho. Benefícios. Ereções mais fortes e duradouras nas relações sexuais reais. Ah, desculpa, tinha isso. Sabe por quê? Desculpa, gente. Tá tendo uma das razões do movimento, falando sobre saúde, é que a geração LOL... Tem a geração milênio e tem a geração LOL. A geração... Vai ser a primeira que vocês falaram do fórum de LOL, mas a geração que tem acesso à internet desde pequenininha está tendo ejaculação precoce e problemas de ereção por causa do excesso de masturbação e de acesso ao pornô. Olha, nossa! Isso. Meu Deus, gente, não é possível! Quer dizer, acabou a safra na gente. Acabou o que tinha de esperança no mundo. Não, olha só, vamos lá. Já que a gente tá falando de infância, então vamos falar da infância. A minha infância, ela foi muito saudável nesse sentido, graças a Deus. Qual sentido? Nesse sentido aí, de FAP. Não, peraí, mas por que tem isso na infância? Porque não tinha tem. Pouco? Como é que é? Não, porque foi muito saudável, porque tinha bastante. Não, mas isso você começa na adolescência, isso... Isso não me tornou um jovem adulto com ejaculação precoce, cara. Isso aí é birutice dessa galera aí, maluca aí, não faz sentido nenhum. O que causa ejaculação precoce é ficar jogando LOL o dia inteiro. Isso que causa ejaculação precoce. Ih, então meu filho tá perdido aí. Tem que avisar pro Almôndega. Como é que você sabe? Como é que você sabe? Almôndega, acabou o masturbão em setembro. Masturbanho. Não pode em setembro. 5 minutos de chuveiro, eu desligo a água quente. Ô 3D, como é que tu sabe disso? O quê? Como é que você... Essa é a regra que tu cagou aí. Porque, justamente porque o pessoal joga mais LOL do que pratica. Porque quanto mais... Olha só, se você quer ser bom em alguma coisa, você precisa praticar, certo? Então, mas olha só, rapidão. O boxer faz o quê? Soca o saco. O karateka faz o quê? Faz o kata. O cara que vai fazer sexo faz o quê? Toca uma punhetinha, porra. Amigo, se nego tá alarmado com o volume de FAP que tá acontecendo na geração atual, deve ser um volume inacreditável. Deve ser 40 punhetas por dia. Ai, meu Deus, gente. Não é possível. Pra ser um problema... É, deve ser uma coisa absurda, gente. Porque punheteiro, todo homem sempre foi, né? Agora... Não nego. Agora... Então, isso é normal. A cara do Jovem Nerd tá maravilhosa. Isso é normal. Que cara agora... do Jovem Nerd, rapaz? Foi filma aí agora, pro TGTV. Agora, pra virar... Filma aí pro TGTV, a cara de constrangido do Jovem Nerd. Cara, vamos filmar aqui. Tá demais. Tava com um Pokémon fudido. Não tá aqui, não tem cara nenhuma, gente. Olha qualquer só. Cara, vocês estão fabricando notícia aí. É, o Nerdcast tá deixando... Fala aí da história que você tava contando. O Jovem Nerd tá... Não, fala, continua a gravar. Eu quero que você vai falar, ele vai ter reações. Ah, tá. Falar que punheteiro, a humanidade... Olha. Todo homem sempre foi, faz parte da história da humanidade. Ai, gente! É. As decisões mais difíceis da humanidade foram precedidas por uma punhetinha. Certeza. Ô, gente, a punheta sempre existiu, mas agora se tornou um problema, é isso? Não. Agora depende do usuário. Né? Olha aí, também. homem tá sem graça. tô ouvindo aqui, ó. Oi, gente, o programa era pra ser sobre infância, virou punheta. Mas continua sendo sobre infância. Continua sendo sobre infância. Antes da gente entrar nessa seara, a Leila tava falando sobre... Meu Deus do céu. Agricultura. Do método Waldorf. A agricultura do método Waldorf. Então, meu pai tinha casa em Sucatinga, Beberibe, que era uma casa humildona. Porque o meu pai tem um dom, é um dom, né? Pra não chamar outra coisa, porque ainda não tem nome pra isso. De comprar terrenos pra construir imóveis que ele não vai poder pagar. Ah, assim. É, isso é, nos Estados Unidos chama real estate. Ele constrói, mas ele não constrói. É, tipo, eu vi um terreno, eu vou construir uma casa de 3 andares ali. Aí ele constrói, mas não tem os acabamentos, não tem as coisas. Isso é mercado imobiliário, Leila. Isso acontece direto. Pode ser. Aí, ele comprou, construiu uma casinha de 1 cômodo. Essa casinha não tinha pintura, não tinha piso, não parece aquela música, não tinha, né? Não tinha nada, casa muito era engraçada. Era uma casa muito engraçada. Era a nossa casa de Sucatinga. E aí não tinha teto. Então, ficavam uns morcegos voando, né? No... Não tinha teto na casa? Não, era telha. Era telha. Desculpa. Não tinha forro lá. Ah, tá. É que não sei o nome daquilo que fica embaixo. Tá certo. Não tinha forro, é. A não ser que seja laje, mas a laje é um negócio que você tem que virar e tem que ter salpicão pra fazer laje. Aí, assim, essa casa, como a gente só ia nas férias escolares de julho e dezembro, a casa crescia mato pra caralho. Muito mato. E aí os morcegos ocupavam Wall Street. Quando a gente chegava, parecia filme de terror. Abria a porta da casa, saía, pá, os morcegos tudo voando na nossa cabeça. Alguns ficavam, outros não. Gente, não tô falando pra ter pena de mim, não. É que, de fato, talvez eu seja uma ex-pessoa muito pobre que agora tem acesso a podcasts. A maior podcast. Uma ex-pessoa. Uma pessoa ex-pobre, desculpa. Eu não sou uma pessoa. Eu não sou mais uma pessoa, eu sou uma diva agora com o Nerdcast. Tá certa. Aí, o meu pai, como a gente ia 2 vezes por ano, ele tinha um truque, Waldorf, que era falar: oi, meu pai ficava bom, uma boa pessoa do nada. Oi, tudo bem, filhos? Vocês querem trazer um amiguinho, uma amiguinha, pra passar uns dias lá em Sucatinga com a gente? Aí a gente, sim. Aí, viva! De vez em quando, meu irmão mais novo levava algum amiguinho, uma amiguinha. E aí, chegava lá, abria a porta, a gente morrendo de vergonha com os morcegos voando. E aí, ele falava assim: vamos capinar? Aí, introduzindo, aí, a questão da agricultura. Mas ele tinha todo um cuidado, tinha equipamentos de segurança, ele amarrava um saco do pão de açúcar no braço da gente, pra gente usar de luva, porque... E nem disfarçava assim: ah, vamos brincar de capinar, não, vamos capinar. Porque a avó da Andréia era assim, vamos, né? Vamos capinar. A avó da Andréia, claro, versão apartamento. É, versão vamos apartamento. Brincar de limpar o apartamento da vovó, passar aspirador. Vamos brincar de faxina. É, vamos brincar de faxina. É porque deixa lúdico pra criança. No final, vocês limpam tudo, mas não era limpar de qualquer jeito, não. Tinha que limpar direito, tirar tudo do lugar, passar. Lustrar a prataria. Era... Passar aspirador, que tinha tapete até no banheiro. Lustrar a prataria, sim, senhor. Tinha que fazer tudo. E aí, no final, você ganhava uma moedinha e dava pra comprar um picô. Olha aí. Ela disfarçava, não chegava, vamos limpar, né? Não jogava assim, trazia o carrinho de mão com enxada, né? É o que tem pra hoje. Pega os sacos de mercado, amarra na mão e vai lá. Quero ver se tudo pronto, ninguém janta, até tá limpo. Valendo. Que nem você falou outro dia. Tem que empurrar essa poeira até o outro lado, até chegar ali, na pá. Já! Caralho, cara, não, que beleza. Aí tinha o truque da briga. A gente tava brigando, eles já mandavam: se brigar, vai os dois capinar. Eu não quero saber quem começou. Então a gente não era sempre muito unido. Unidos pela dor, né? Unidos pela dor. Sempre foi muito ensinamento. Eu lamento muito que muitas crianças não tenham oportunidade de uma educação Waldorf hoje em dia, que é mais cara. Hoje vai ser mais cara pra pôr a criança em contato com a natureza. Você tinha o contato a ponto da natureza entrar na sua pele, né? Total. Os morcegos ficavam, dormiam em cima da minha rede, ficavam olhando pra baixo, olhando pra cima. Ai, Jesus. Ah, você falou de picolé. Ah, eu quero falar do... Ai, meu pai. Gente, Falando em picolé. O seu Waldorf, ele aprendeu um negócio com o Chico Anísio, que também é do meu estado, e ele usava na gente, e a gente caía, que era a seguinte frase: vocês parem, né, a gente tá fazendo alguma besteira, alguma coisa mais levada, e vocês parem, senão eu não levo vocês na pracinha pra ver as crianças tomando sorvete. Ai, meu Deus do céu, gente, tem que fazer um quadro com essa frase. Nossa, eu fazia isso. Senão, não levo vocês na pracinha pra ver as crianças tomando sorvete. Caralho, que beleza. Ai, método Waldorf, meu Deus. Sabe o que é mais bizarro? É que hoje a diversão das crianças é ver outras crianças fazerem coisas. É verdade. Esse cachorro. No YouTube. Seu pai foi um visionário. É? Meu pai criou o unboxing. Eu só entrava o unboxing do Kinder Ovo, essas coisas, tudo vê. Não é? Hoje é a diversão das crianças. Já eu quero ver as crianças fazendo outras coisas. Eu só vou ficar aqui vendo. Eu não vou fazer isso nunca. Ah, é verdade. Que sorte a minha, hein? Não é? Mas, gente, os pais eram criativos, né? Tinha que ser, né? 3D, deixa eu perguntar uma coisa. É a sua infância. Você nasceu em outro planeta. Não, você... Você nasceu com 3 dedos em cada mão. Por isso que seu apelido é 3D. Sim. Sempre que você parece alguém, meu Deus, eu não sabia. Então você tá liberado de setembro, entendeu? É verdade. Não, eu não ia perguntar disso. Puta merda. Não! Ai, ai, não quero... Ah, não, pra quê? Pra que você falou isso? Tu tá fazendo imagem mental do 3D? Não, para! Para. Não ia falar disso. Ai, Jesus. Ele não consegue mais falar, ele tá só... Não, cala a boca! Agora todo mundo tá pensando nisso. Quem mandou ouvir Nerdcast? Quem mandou aqui na infância? A infância é Valdo. Mas esse é o Nerdcast que todo mundo gosta. Solto. Nerdcast garoto. Você não teve nenhum acidente, nem nada. É o seu corpo, seus cromossomos mandaram isso. Ó, esse moleque vai ter 3 dedos na mão. É, ninguém sabe. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu de verdade. Não, todo mundo... Não, peraí. Ninguém sabe. Todo mundo sabe que não foi um acidente, caralho. Ah, não, sim. Todo mundo sabe que não foi um acidente. Questão genética. É, no pé você tem 10 dedos em cada. Graças a Deus. Senão você não é tartaruga ninja. 10 dedos em cada? Tô brincando, tô brincando. Não, em cada não. 5 dedos em cada, pelo amor de Deus. Vai então, ou seja, desde neném, criança, etc., você teve. Caraca, a mãozinha de 3 dedos. Vambora pro que você quer falar, cara. Não, eu quero saber como é que foi essa infância aí, cara. É isso que ele quer perguntar. Tá meia hora agora ele quer saber como era ser uma criança mutante. É isso que ele quer saber. Criança mutante. Cara, então, eu tenho, na verdade, assim, eu tenho flashes de lembrança de ser de muito pequeno, assim, eu tenho uns flashes. Por exemplo, da minha avó portuguesa não me aceitar. Então, tipo assim, ela não... Sério? Me aceitava. Até eu, ela não me aceitava. Eu sei dar uma história que quando eu nasci, a minha avó entrou no quarto, me viu e falou assim: não é meu neto. Caralho! Caraca, que loucura! É, foi a minha avó portuguesa, portuguesaça, do interiorzão de Portugal, do norte. O que você quer dizer com isso? E aí, tudo bem. O quê? Tudo bem, mataram índios, mataram o Brasil inteiro. É mais do que natural que ela fosse rejeitar o neto com 3 dedos. É isso? Toma a mão. Quer dizer que em Portugal nasceu com 3 dedos, afoga no rio. É tipo Esparta. Nasceu defeituoso, joga pelo barrão. Um abraço pro nosso ouvinte de Portugal. Isso. A portuguesa ouvindo tudo. Pois é. Né? E aí eu tenho lembrança da minha avó portuguesa. Ela foi me aceitar, eu era mais velho. Tipo, lá pra um... Acho que quando a minha irmã nasceu, que eu tinha uns 6 anos. Que ela foi me aceitar melhor. Eu tenho lembrança de eu perguntar pra minha mãe por que eu tinha 3 dedos e a minha mãe falar porque Deus quis. Tipo, e aí eu ficava repetindo isso quando eu tinha, sei lá, meus 3, 4 anos de idade, eu ficava repetindo isso pras pessoas. E aí eu tenho já uma lembrança aí, já com 7 anos, eu tenho uma lembrança de ir no condomínio da minha avó. Eu nunca fui muito zoado, na real, assim, não sei se as pessoas tinham pena ou medo, mas eu nunca fui muito zoado. E assim, eu lembro das crianças do condomínio da minha avó, lá em Petrópolis, fazer uma rodinha em volta de mim, eu devia ter uns 7, 8 anos pra saber o porquê, de ficar fazendo perguntas. E aí eu contei a história da girafa, cara, com 7, 8 anos de idade. Que história? Que história? Que a girafa, a primeira girafa tinha pescoço curto e que o darwinismo fez a girafa ficar com o pescoço longo pra comer os matos mais altos, porque onde nasceram as primeiras girafas, o mato baixo tinha acabado. Então, isso é completamente o que não é o darwinismo, né, César? Ah, tá, a girafa não tem pescoço longo porque ela esticou o pescoço, mas enfim. É, na verdade a ciência diz que sim, o Jovem Nerd diz não, que não, mas... Não, tipo... não, a ciência não diz que sim, não. Pô, não é isso, é, enfim, a gente não vai discutir isso agora, mas... Mas por que que agora eu quero saber por que que a girafa tem pescoço longo? Porque as girafas que nasciam com pescoço maior por uma aleatoriedade de mutação no DNA, alcançavam mais, se alimentavam mais, porque alcançavam alimentos mais altos e se reproduziam mais, a população delas aumentou em relação às girafas que tinham um pescoço menor. É isso. Jovem Nerd, eu tinha 7 anos de idade, Jovem Nerd. Eu estou contando a história. Mas você tá dizendo agora, tá negando a parada que eu acabei de te falar, porra. Mas tudo bem, vai. Imagina esse Jovem Nerd da escola suíça. Como era chato, mano. Caraca, aquela galinha rolê. Olha só, o cara que vem trazer rolê dizendo a realidade dos fatos. Não tem nada a ver. O moleque tinha 7 anos, você quer mudar? Quer voltar no tempo ele, e mudar? Ele tá me corrigindo agora. Agora eu quero ver o Jovem Nerd voltar no tempo e ir lá pro 37, 3 anos lutando pra aceitação, 3 dedos, falando, olha, girafa, não sei o que lá. Não, só um minuto, só interromper esse momento aqui antes do bullying, pra avisar 3D, a girafa não estica o pescoço, é uma seleção natural, tchau, entra na máquina do tempo e fica o 3D com olhando pros dedos e pras crianças, tocando a mãozinha assim. Que pariu. As crianças socando a mão, né? Yes! Enfim, eu lembro que logo depois disso, que eu tive meu momento mágico, né? Que graças a Deus o Jovem Nerd não fez a viagem dele no tempo pra estragar meu momento. Depois desse momento mágico, logo disso eu tive um baque emocional enorme. Porque eu descobri que a menina que eu era apaixonada no colégio falou que não ficaria comigo porque eu só tinha 3 dedos. E que preferia o amiguinho que tinha 5. E você podia falar pra ela? Você podia... Que criança não tem sagacidade. Você podia falar pra ela que tinha 3 línguas também. Então, aí depois, mais tarde, porque isso nunca saiu do meu coração, mais tarde, eu pedi pra um amigo meu ajudar a espalhar na escola, que na verdade eu tinha 3 bolas. Nossa, mãe do céu. Aí você bombou. E aí, isso, peraí. Mas isso fez o que positivamente pra você? O fato curiosidade, de... Curiosidade. Aí vai. Funcionou? As pessoas realmente iam conferir se você tinha 3 bolas? Ah, rolou pra caralho, na verdade. Esse vestiário, hein? Depois do basquete, todo mundo ali, 3D? Vai tomar banho hoje? E aí, quando você vai crescendo, você vai usando as paradas a seu favor, né, cara? E aí, tipo, já com 11 pra 12 anos, começava a perguntar, mas o que é diferente de 3 dedos? Aí você já vai, né, falando, mas ele é mais carinhoso, olha só o meu toque, olha a minha massagem. E aí eu comecei a fazer massagem nas meninas no colégio, e elas falam, nossa, é melhor mesmo, que legal. Deus do céu! Mas tudo culpa da Luísa, que me deu um toco porque eu tinha só 3 dedos. E aí eu tentei fazer um game changing aí, transformando meus 3 dedos numa arma positiva. Tá vendo? Mulheres mudando o caráter de homens desde 1988. 5, 4, 3, 2, 1. Teve alguma coisa da infância de vocês, tipo a minha, que ajudou a moldar o caráter? Foi um game. Por exemplo, o Rex, de tanto sacanearem ele de magrelo. Não, ele era gordinho. É, não, aí depois ele ficou magro pra caralho. Ele era gordinho, aí ele ficou magro pra caralho. Tem uma foto dele com o Andrés na casa do Andrés, que sem sacanagem, ele é mais magro que o Caio Lúcio, cara. Tipo, ele tá mais magro que o Caio Lúcio. Tipo, ele foi sacaneado de gordo e de magro. Eu acho que ele era os dois personagens da dupla ao mesmo tempo. Ele foi sacaneado de gordo, aí resolveu ficar magro. Aí ficou magro, se fudeu. Foi sacaneado também. Aí virou. Virou Max. Um Conan. Quero ver me sacanearem desta forma agora. Agora, quero ver me sacanear agora. Tipo isso. Mas você, esse negócio de moldar caráter, você acha que você tinha mais atitude justamente pra não baixar a guarda e não deixar negócio sacanear essas coisas? Ou? Pra caralho, eu me zoava antes, cara. Tipo, eu sempre me zoei antes, eu fazia as piadas, eu criava as próprias piadas sobre mim mesmo. Eu andava com uma foto. Eu lembro que quando começou esse negócio de impressora, quando começou a quando começaram impressoras a existirem, meu pai trabalhava no sindicato dos professores e eles compraram logo uma. E aí eu imprimi uma foto do ET mostrando as quatro, que o ET tem quatro dedos. Porque quando alguém me chamava de ET, eu sacava a foto e falava assim, não tem no colégio. Tipo, andava dentro do meu caderno, sabe? Não, idiota. O ET tem quatro, sabe? Tipo assim, eu comecei a criar subterfúgios pra me esquivar da zoeira, sacou? Então, tipo assim, eu me sacaneava de qualquer coisa, menos disso. Eu acho engraçado que pra contar essa história que você tinha essa foto, você teve que contar que o seu pai, que trabalhava no sindicato, tinha uma impressora logo no início, que você foi lá, usou a grana do sindicato pra imprimir a foto do alienígena. Porque eu tenho que contextualizar na época. Ah, você tá contextualizando a dificuldade de conseguir imprimir uma parada. É, exatamente. Era uma dificuldade do cacete, cara. Tipo, e aí eu fiz acontecer a parada pra poder provar pras pessoas que me chamavam de ET que o ET tem quatro dedos, caralho. Não tem três. Nossa, e aí, enfim. Que trampo. Que trampo. Mas aí o que aconteceu? Qual era a reação? Ah, 3D. Aí, tô alienígena. Aí você mostrar a foto. Não, aqui o alienígena. Mas aí, justamente na época das impressoras, foi justamente quando veio o desenho das tartarugas ninja. Aí eu joguei contra mim mesmo, né? Porque aí, não é ET não. Então é a tartaruga ninja, porra. Pô, mas eles eram tartarugas e ninjas. É, eles eram fodas. E comiam pizza. Fala isso pra um moleque de 11, 12 anos, querendo começar a se relacionar com outras mulheres, sendo chamado de Michelangelo. Assim. O Michelangelo. Vai chorar? Será que temos agora? Se chorar, perde. Claro que não. Eu nunca chorei por isso, cara. A única vez que eu chorei por causa de 3 dedos... Foi na aula de flauta? Não, então. Caralho! Puta, eu não contei essa história, né? Caralho, uma história incrível pra contar, cara. No CTA, a professora começou a cantar aquela musiquinha. Meus dedinhos, onde estão? Ela começou a cantar. Aí, quando ela reparou que eu fiquei olhando pra minha mão igual um idiota, assim, catando os outros dedos, que tinha acabado a música pra mim, ela falou assim, vamos cantar Tira e Pó no Gato, gente! Você viu o semblante dela. Era uma época que violência animal salvava tudo, não é verdade? É, vamos atirar pau no gato que tá tudo resolvido. Hoje em dia não pode mais. E aí foi, só tem essa lembrança também. Eu lembro da professora ficar awkward. Eu tava olhando pra minha mão assim e não tava entendendo mais a música. Acabou. Pra mim acabou aqui. Por que que a porra da professora tá cantando a música que acaba os dedos, sabe? Foi realmente, não foi traumatizante não, mas foi hoje em dia. Pra ela foi. Hoje em dia eu levo na boa, mas pra ela foi, com certeza. Nunca mais ela cantou meus dedinhos. Tia Tânia. Tia Tânia. Nossa, eu também tive uma tia Tânia, adorava a tia Tânia. Tia Tânia, foi a tia Tânia, verdade. Eu nunca mais encontrei com tia Tânia pra perguntar pra ela se ela se traumatizou realmente. Tia Tânia. Tia Tânia tirou do repertório da vida meus dedinhos. Caraca, agora você me lembrou do negócio de negócio de tia, de professora. Eu como é outra que... coisa que não pode mais. O quê? Chamar de tia. Não pode mais? Não chama de por tia? Por que não? Não pode. Porque não é seu familiar. Tô falando a verdade. Tá falando sério? É. E aí, chama de agora tem que chamar pelo primeiro nome. Tânia. Não, nossa. Mas aí... É aí... sim. Nossa, falta a criança pedir uma xícara de açúcar pra sua vizinha. Caraca, eu chamo a minha sogra de tia e ela não é minha tia. Acabou. Isso mas é da ela... nossa geração. Hoje em dia não pode mais. É tudo errado. Tudo... Caraca. Tô falando, é verdade. Ah, vou perguntar pro seu Valdo. Você pode chamar de tia. Seu Valdo, a gente vai falar que tem que chamar de sim, senhor. Obrigada, é isso. Não é nem isso. Tem que ter um artigo, é o senhor. Pai é pai o caralho, é senhor. Senhor pai, senhor pai. O senhor meu pai, o senhor meu pai, a bênção, senhor meu pai. Vocês estão rindo, meu pai é isso aí. O meu pai tinha um negócio com fechar o portão, que eu não entendo. Lá em casa tem dois ferrolhos. Chama ferrolho? Pode ser. Dois negócios de fechar o portão, duas travas. Ferrolho, funciona. Eu tava brincando, aí eu subia pra beber água pra descer pra brincar. Logo, eu iria voltar, porque eu morava naquele lugar. Então, eu ia... Morava naquele lugar. Aí ele falava, que é isso aí, tu tá doida? Fecha o portão. Aí eu ia fechar o portão, fechavam ele. O outro! Aí eu, mas pai não. Quer apanhar? Aí eu peguei... Nossa, que isso? Gente, vocês estão na bad, né? É... Aí eu bebi a água, aí eu saí, aí ele, fecha direito. Que nem o vídeo cassete lá de casa. Todo o aparelho eletrodoméstico tivesse uma luz piscando. Sabe aquela luzinha? O LEDzinho. Só... Sim, claro. Nossa, vai falir o patrimônio da família se deixar aquilo ali. Mas a minha avó também, até hoje, ela tira tudo da tomada, porque ela acha que aquilo ali... É, o LED ali... é... Nossa, isso aí tá... Vamos perder a casa de sucatinga. Sim. Caraca, cara. Ai, ai, que engraçado, gente. Mas você vê, esse negócio de professora antiga... As coisas que ficam na sua memória. A lente de contato da professora minha de português, Dona Fátima, caiu. Dona Fátima? Dona Fátima. Não era Lady Fátima? Não, era Dona isso? Fátima. Sabe a lente de contato? Não, a lente de contato de vidro, que é rígida, né? Na época. Caralho, o que é isso? Ela tinha olho de vidro? Não, a lente de contato. De vidro? É, tinha uma lente rígida, que essa lente de gel... Nossa, é coisa, não, é uma coisa moderna. Isso devia fazer um mal. Quantas pessoas ficaram cegas nessa merda? E aí um dia, ela olhou pra gente, ela virou a cara, olhou pra gente, e aí a lente descolou assim... E caiu. E, cara, eu lembro que eu fiquei chocado, porque eu não sabia. Caiu a que ela, córnea, eu não sabia que existia. Própria... Exato. Foi o que eu achei. A mulher tá tão velha que tá desmontando. Tá desmontando. E aí, até ela explicar. Eu lembro de ter ficado muito chocado, porque eu tenho essa memória até hoje, cara. E até entender que era uma lente de contato, eu não sabia que podia cair, o que. Sei lá. E aí. Eu lembrei agora da professora de francês que a gente tinha, que já era uma senhora, né? A gente chamava ela de coruja. E aí, um dia ela não foi dar aula. E ela era toda Caxias, era professora que fazia chamada, era rígida e tal, nunca faltava, e um dia ela faltou, e aí a coordenadora foi lá falar, gente, hoje não vai ter aula, que infelizmente a mãe da professora tal faleceu. Aí um amigo meu falou assim, caralho! Porque a mulher já tem 100 anos, quantos anos tinha a mãe dela? Caraca, cara, criança é um bicho muito mau caráter, né, cara? A criança é um bicho mau, né, velho? A criança é. A criança é, não cruel. Tem a inocência da criança. Não. A inocência acaba muito rápido. Criança opressora. Meu amigo, quando você vai num playground, aquilo é uma guerra. Aquilo... É. Um playground é uma guerra, mano. O que acontece lá é disputa territorial. É uma parada bizarra. As crianças estão em guerra ali. A gente tem que estar sempre apaziguando. É. Não, seja bonzinho com seu amigo, empreste, senão é só porradaria. 5, 4, 3, 2, 1. Vocês tiveram contato com gadgets dos anos 80? Tipo, videocassete, filmadora, essas paradas assim? Sim, sim. Aqui é tudo piada de play, cara. É, aqui Aqui é tudo Playboy, já. A gente não nasceu em Petrópolis, cara, que anda de carruagem até 18 anos. O meu pai era a versão Nick Ellis, só que dos anos 80. Meu pai adorava gadgets. Uhum. Então meu pai, apesar de professor, ele gostava de comprar as paradas quando saía, entendeu? Tinha uma impressora. Que nem impressora. É, tipo isso mesmo, era bem isso. O sindicato dos professores de Petrópolis teve uma impressora que o professor Afonso Santos comprou uma impressora pro sindicato dos professores. Olha, seu pai também é Afonso, olha aí. É, verdade. Você não é Júnior? Eu sou Júnior. Você é Júnior? Caraca, 3D, você é Júnior. Júnior, eu só te chamo de Júnior agora. Acabou. Inclusive, vai ser creditado nesse programa como Afonso 3D Júnior. Eu vou achar que é o Pedrinho, né? Mas tudo bem. Mas o meu pai sempre foi dos gadgets, né, cara? E aí, tipo, cara, eu tenho registro de festa de família, acho que desde, sei lá, desde 90, 91, assim, sacou? Tipo, talvez 89, não me lembro direito. E eu tenho uns VHS muito louco, assim, sacou? Tipo, deu fazendo vídeo, sacou? Pra própria escola até, assim, eu querendo aparecer pra escola, porque a escola tinha um videocassete também, que eu estudava em escola de rico, lá em Petrópolis. Eu era tipo jovem nerd, filho de pai, você é professor, fudido, só que eu estudava com escola de rico. E aí a minha escola já tinha. Então, no recreio eu levava meus VHS pra fazer. E eu fazia, eu gostava de brincar de fazer filme de terror. Então, eu inventava uns filmes de terror, eu botava a câmera e botava com os bonequinhos assim, tipo, de papel, fazia um cenário atrás dos bonequinhos de papel sendo os bichos, sacou? Eu pendurava com palitinho, algumas paradas assim. Eu fazia umas animações de segundos assim, com os gadgets da época, assim. E aí eu era um nerd, eu era um pré-nerd ali nos anos 80 com esses gadgets meio loucos, assim. E eu gerava uma certa inveja dos meus amigos, cara, ao ponto da galera, tipo assim, duvidar que era eu que fazia, tipo, queria ir lá em casa pra ver a máquina de filmar do meu pai, a filmadora. Porque, tipo assim, eu era fudido, todo mundo sabia que eu era fudido. E aí, nego não acreditava que eu tinha as paradas, sacou? Nego achava que eu ficava mentindo, que eu inventava. Era uma parada meio caída, assim, as pessoas duvidarem que eu tinha um videocassete, que eu tinha uma máquina de filmar, sacou? Que eu tinha um DVD. Quando saiu um CD player, eu fui o primeiro dos meus amigos a ter um CD player, sacou? Tipo, eu lembro até hoje, desgraçada da minha mãe, me deu um CD do Santana. Porra, que é uma criança que eu não sei. Que criança que quer ouvir Santana, cara? Poxa, porra, meu sonho era ter um CD. Um dia que eu achei um CD, eu não tinha nem som de CD, porque era caro. Eu achei no meio da pista Raça Negra, eu fiz maior festa. Tava no meio da avenida, alguém deixou cair um CD de Raça Negra, eu saí, nossa, CD. Então, gente, vocês estão ouvindo, CD era uma coisa muito patrão. É, a galera dessa geração nova não sabe o que é CD. Não sabe. Não sabe o que é isso. Nem que é um disquete. Não, disquete, muita gente não sabe. Disquete é uma, como eu já vi, mas não duvido, eu vi a história na internet, mas não duvido se seja verdade, o moleque vê um disquete e fala, olha, é o negócio daquele símbolo de salvar, tá ligado? Tipo um brinquedo. Uma miniatura, um colecionável do símbolo de salvar. Um porta-copos, né? É, exatamente. Isso é verdade, mas... Porta-copos! Do símbolo de salvar. Vocês já tiveram uma viagem na época? Tipo assim, eu acabei de explicar a minha pira pro CD, né? Porque de verdade, o CD era uma coisa furtacô, uma coisa muito tchananã, que, né? Poucas pessoas naquela época tinham acesso. Hoje, sei lá. Hoje vocês têm acesso a tudo, eu não tenho nem exemplo de parada. Quer dizer, drone, sei lá. É. Eu tinha uma outra fixação, queria saber se vocês tinham com outras coisas assim. Um gel, eu achava gel de cabelo uma coisa muito high-tech. Muito, lógico, aí, óbvio. Nossa, quando eu tiver dinheiro, vou comprar um gel azul. Óbvio que tinha, pô. E como assim? Minha mãe tinha essa fixação por gel fixador e ela utilizava isso em mim. Então eu era conhecido também na escola não só como a criança dos trejos, como a criança do cabelo espetado. Eu usei cabelo espetado uns 5 anos na minha vida. E duro? Arrepiava meu cabelo duro, sim, pra cima, sempre. Mas assim, um espeto só, tipo alfafa? Ou vários espetinhos? Tudo espetadinho. Tipo chitãozinho. Vassourinha. Chitãozinho. É, tipo vassourinha, sacou? Cebolinha. Eu usei durante muitos anos. É, tipo cebolinha, isso. Todo esse bullying aí. Chitãozinho e chororó. Não, chitãozinho e chororó é teu cu. Não é espetado o cabelo deles? É espetado com mullet. Mas não era com gel. Não, mas é pra cima também, ó. Bota aí, chitãozinho e chororó. Rolava, eles cortavam a franjinha na base. É isso aí. Tinha tudo ali. Tinha o cabelo espetado, a franja e o mullet. Ai, caraca. Quero saber o seguinte, o Jovem Nerd tá aí perguntando pro 3D como é que era criança, 3D, bullying e tal. Como é que era criança Jovem Nerd que vivia na bolha social da escola suíça e pra um colégio de marginais na Lagoa Rodrigo de Freitas? E agora? Que acabou moleza. Acabou dinheiro, acabou filho. Você vai ter que estudar. Separação é isso aí. E não foi pra escola pública, não. Os pais separaram aí, ó. Acabou. Foi pra escola particular. Não, é. Ainda eu estudei escola. Tough os rebeldes. Só que era uma escola menos, só que era mais barata porque era o primeiro ano de funcionamento da escola. Foi a primeira turma. Nossa, era uma promoção. Rolava um negócio desse. O peixe urbano. Caralho, peixe urbano da escola. Então a escola era totalmente experimental. Tipo, quem é que vai vir estudar aqui? Aí foi uma galera da pesada lá. Da pesada, imagina que uma galera pesada pro Jovem Nerd. Você conheceu o maluco que estudava lá, que era da pesada. Me desculpa, mas tem muita escola na Zona Sul que é da pesada. Muito da pesada. É, em sentido. É verdade. Isso é uma galera hardcore. Vocês estão usando várias palavras, não estou explicando. A galera hardcore, que fuma maconha dentro da sala, que é isso aí. O diretor fuma maconha junto com os alunos dentro da sala. O maluco que tu conhecia vendia droga lá na escola. Um aluno que eu conhecia? Você conhecia esse cara? Conheci, ele falou que seu apelido lá era Paquito. Eu nunca vi. É por isso. Você tinha um amigo traficante? Então, não era meu amigo. Era meu conhecido. Caraca, quem? Meu conhecido. Eu conheci ele porque eu comprava coisas. Não era meu amigo, era meu fornecedor. Que era amigo! O cara que o Azaghal não fala mais há muitos anos. Mentira! Ele era traficante. Olha aí, se complicando. Eu sempre soube que ele era traficante e você não fala. E você sempre negou. Eu falei, esse cara tem uma cara de traficante. Ele não era traficante, ele era usuário, em altos volumes. Mas ele fornecia. Ele fornecia no colégio. Caraca, que... Ele facilitava, ele não era traficante, ele era um facilitador. Ele parou de falar, Goku. Facilitava para as outras pessoas. E ele ia armado pra escola. O jovem nerd não querendo acabar com o casamento do Azaghal, cara. Tava incrível isso, cara. Não, mano. Ele parou, a Andréia sabe ele que ele parou. Ele parou, não fala mais, tipo, muitos, não é mais usuário, há muitos, né? E muitos anos ele não fala, cara. Mas tinha a galerinha do mal lá, cara. E tinha as pessoas legais, tipo, Carlos Voltor, meu amigo. Os nerds se uniram, entendeu? Os nerds, ó, então, assim, aí. O maconheiro, na visão das crianças, vira o traficante. Já sei. Porque o Jovem Nerd já falou, ele ia armado pra escola. É o que eu ouvi. Eu não vi, eu nunca vi. Armado, mas é, então, aí eu fiquei quieto, tentei ficar quieto, não chamar atenção. Não dava, cara, você tava de gola rolê. Como não você não ia chamar atenção? Tava de uniforme, que nem todo mundo lá, compadre. Aquela parada. E aí... Tava de gola rolê. Às vezes a galera do mal dava uma zoada em mim. E aí, quando eu aprendi a me zoar, é que parou. Viu? A mesma tática. Essa tática é ótima. É incrível, cara. Aí quando eles me chamavam de nerd, porque eles me chamavam de nerd, eles falavam, seu nerd, seu nerd. Aí tu gritava, lambda, lambda, lambda. Eu falava assim, eu não sou nerd, eu sou o rei dos nerds, meu amigo. Aí eles, nerd, nerd, nerd. Aí eu levantava os braços e falava, nerd, aí acabava. É, se você entra na pilha, não tem mais graça, né? Exatamente. E aí eu... Só que eu fui só no terceiro ano, no último ano da escola que eu aprendi isso. Caraca, você só virou malandrilso, porra. Malandrilso não. Não virei malandro. Na véspera de ir pra faculdade? Antes disso, eu descobri um macete. Eu gostava de desenhar, e aí eu comecei a desenhar a galera da sala, sabe? Desenhar todo mundo e tal. E olha que legal, a galera gostava. E os bullies e tal gostavam, entendeu? Não tinha bullying, né, cara? Não tinha esse tempo. Ele desenhava os bullies, ah, legal, gostei, aí não te zoava. Cara... Agora tu vai comer essa merda, filha da puta, esmagada. Eu estudei com a Roberta Sá. Quem é a Roberta Sá? Cantora, famosa. Não tão famosa, né? Não, era famosa, gente, cara. Gente, você bebe. Música, seja. Roberta Sá, gente. Que música que ela tem? Que música? Sim, eu sei todas. A Helena conhece, não conhece a Roberta Sá? Sambista, mulher do Pedro Luiz da Parede. Nossa, gente. Ela é sambista, ela é ótima, gente, cara. Eu quero uma música famosa da Roberta Sá. Mas ela é MPB, cara. Ela é nova geração da MPB. A morena quando passa com seu vestido grená, todo mundo diz que é boa, sabe? Essa? Não. E era brother, a Beta Sage. Gente boníssima. É verdade. Gente, ninguém falou que a Roberta Sá era sambista. Você falou que ela era famosa. Tô tentando saber quem era. Ela canta samba, muito samba. Ela é fodona do samba. Sim. E ó, só que estou na minha escola, aquele malandro lá que todo mundo odeia. E tô na escola de marginais. Não, uma escola de artistas. Doado do Alabella. Estudou artistas, lá. Viu? Só artista. E era zoado por todo mundo. Era zoado por todo mundo na escola. Quem? Esse pulha. Dado do Alabella. É mesmo? É. Mas ele é um escrotinho mesmo, né? Sempre foi pela saco. Ele era dos marginais, velho. Você estudou na mesma escola que Dado Dolabella. É, só que ele era uma série abaixo da minha. Jovem Nerd falando de marginais. Eu estudei na escola do Guilherme de Pádua e da Ângela Rorô. Escola não. Aí é barra pesada mesmo. Ela estudou no São Paulo? O Guilherme de Pádua e a Ângela Rorô. Antes, a Ângela Rorô antes. Quando era só colégio feminino. E do Felipe Dilon. Era a escola do Felipe Dilon também, verdade. Olha aí. E do Azaghal, do Jovem Nerd. E do Chateaubriand. Do Chateaubriand também. Colégio São Paulo. Onde meu filho estuda? Tu tá de sacanagem. Teu filho estuda no Colégio São Paulo? Mas de Petrópolis. Não, do Rio de Ipanema ali. Não, ele mora no Rio, né? Tira já. Tira que não formou ninguém. Vai virar youtuber no máximo. Mas é o sonho dele, o pior é isso. Então deixa lá. Caraca! Será que tem as mesmas freiras lá? Não, elas morrem, elas não são. Ah, cara. Não é a freira do Invocação do Mal. Exato. Pergunta pro seu filho se tem irmã Estela. Se tiver, corre, maluco. Que aí é a Dona Brieba. Coleginho. Dona Brieba não tem mais. Galera das internet vê a foto do Colégio São Paulo e fica maluca. Ah, fala aí pro. Caraca. Fala aí pro seu filho que é o colégio do Guilherme de Pádua, Ângela Rorô, Felipe Dilon e Azaghal. Olha aí, que beleza. Guilherme de Pado, que merda de referência. Sabe o que foi bonitinho? Nada a ver pra gravação, mas eu queria falar pra vocês. Eu falei, o Pedro falou assim, papai, a gente vai jogar videogame hoje? Eu falei assim, não, o papai tem gravação. O papai vai gravar o Nerdcast. Aí ele, do Jovem Nerd? Aí eu falei assim, é, do Jovem Nerd. Ele, pô, eu já fui na casa dele, né? Eu falei assim, é, ele lembrou, cara. Que caraca. Tinha ido. Na casa do Dave, na verdade. Olha que legal. Que fofo. É a mesma coisa, né? Foi maneiro. Ele lembrou assim, falou, ah, legal, legal. E aí ele gosta daquele vídeo meu da Alien Con, ele adora. E volta e meia ele bota pra ver. Ah, que legal. Ele é muito fofo, Pedro. Ele é demais, cara. Ele tá demais. A minha mãe queria ter filho homem e vestiu a minha irmã e transformou a gente em meninos a infância inteira. O carnaval, minha irmã é fantasiada de pirata com bigode, era roupinha de futebol. A gente... Foi muito trauma, mas isso eu já contei em outros Nerdcasts já, aqui. Já contei. Esses foram meus maiores traumas, né? Ter que não poder ser menina. Eu não podia ter cabelo grande, não podia ter nada rosa, não podia... Foi sinistro. A tua mãe é muito doida. Ela na gravidez, ela falou assim, meu sonho é que minha filha mais nova seja canhota e míope. What? E aí nasceu a história de canhota e com 12 graus de miopia. Peraí, que... Não. Isso é um fato? Ela falou essas palavras? Ai, ela tá vive gente, ela queria, ela achava... Que ela lindo. Falou? Meu sonho é que a minha filha seja milionária e nunca precise trabalhar. Isso ninguém fala. Gente, a geração dos nossos pais era muito doida. A gente sobreviveu aí. Não, mas ela falou, meu sonho era ter filho macho, filho homem, e não deu certo. Ela tentou transformar a gente em menino, mas não deu certo. Ela não deixou ser menina, não deixava usar roupa de menina, não deixou. Fala do seu vestido de princesa da sua festa de aniversário. É, conta pra Leila. A Leila não, tá, não sabe? Eu não sei qual o método de educação da minha mãe, né? Não foi o Valdo. Mas ela tinha um sonho, ela queria ser mãe de menino e teve duas meninas. Ela falou, não tem problema. Mas uma pelo menos veio míope e canhota. Ela, não tem problema, vou vestir que nem menino e fica tudo certo. E não vou deixar ter nada rosa, não vou deixar ter quarto rosa. Meu sonho era ter um quarto rosa. Todas as minhas amigas tinham quarto rosa de princesa. Eu ficava emocionada quando entrava no quarto dela. O meu era verde, da natureza. Papel de parede xadrez, branco e verde. Aí era aqueles móveis da Tok Stok, verde Tok Stok, aquele verde. Verde bandeira. É, aquele verde bandeirão. Era tudo assim. Eu achava, ó, tudo asqueroso. Aquelas móvel de metal com papel de parede xadrez. E era aquilo ali, porque era moderno, né? Porque rosa era cafona. E aí não podia ter roupa vestido porque era cafona, tinha que ser moderna. A pícola é a vingança da Andréia. A pícola é minha catarse. É minha catarse. A pícola é a dream come true, entendeu? Porque, não, cara, foi muito sinistro, porque ela não deixava ser menina, né, não ter nada rosa, não ter vestido. Aí tem fotos minhas. Nossa, tem várias fotos que parecem um moleque. E eu me lembro nas festinhas, ela cortava meu cabelo Joãozinho. A mulher, eu chorava, toda vez que ia cortar o cabelo, eu chorava. Meu sonho era ter cabelo grande. Teve uma festinha de criança que eu ganhei, que tinha, sei lá, aquelas gincanas, aí você podia escolher o prêmio, né? Aí eu ganhei, sei lá, na corrida de saco. Ganhei, aí fui lá e escolhi um estojo de maquiagem. Aí eu comecei a passar batom, passar sombra pra, né, me realizar. E aí os meninos olharam pra mim e falaram assim, por que você tá fazendo isso? Eu falei, ué, por que não? Sua mãe deixa? Seu pai deixa? Eu falei, ah, não deixa, mas eu gosto. Mas os caras estavam achando que eu era um menino me maquiando, entendeu? Porque era vestido de menino, né? Não tem peito, né? A criança não tem peito, não tem nada. É cabelo curto. Eles ficaram chocados que eu tava me maquiando e perguntaram se é meu. Eu falei, não, minha mãe não deixa, mas eu gosto. Aí fica todo mundo boladaço, boladona. A infância não foi fácil pra ninguém, gente. Eu tô chocado. É, nossa, foi a vida inteira. Aí... Caralho, o Pedro não pode reclamar de nada, cara. Não pode. O Pedro não pode reclamar de nada. Aí meu sonho... O pedágio que essa criança vai ter é o FAP September, não o FAP September. Aí, eu me lembro que o meu sonho era ter uma festa de princesa. Ser princesa uma vez na vida. Aí, eu não podia, porque eu fazia aniversário perto do meu primo, aí tinha que comemorar com o meu primo. Era sempre uma parada genérica, né? Nunca era nada feminino, porque não podia, porque era, né? Tinha sempre pro lado masculino, tinha que pender a parada. Aí, teve uma vez que eu dei um chilique. Chorei, falei que queria festa de princesa, que eu não aguentava mais. Aí, meu primo, eu não quero ser o príncipe. Pra festa de princesa, eu vou ter que ser o príncipe. Eu falei, você não tem que ser porra nenhuma, você pode ser o pirata, o ladrão, o xerife, o que sei lá, o que você quiser. Cara, o que, que teu primo tem a ver com isso? Porque a gente fazia aniversário próximo, então comemorava sempre junto. Ah. Aniversário não era só aniversário da Andréia, era aniversário da Andréia e do Elber, sempre. Porque eu era dia 28 de julho, ainda sou. Gente, ele foi uma criança que chama Elber. É. Louco. Primeiro de agosto. E ele primeiro de agosto. Ah. Aí era sempre, comemorava junto. Aí um dia, tudo bem, liberaram, a festa foi a princesa e o pirata. Aí eu tava em êxtase que eu ia ser princesa, festa da princesa e do pirata. Aí, o meu avô, ele era bom com trabalhos manuais, né? Então, eu entrei lá no ateliê dele, na casa dele, tinha um quartinho que chamava ateliê porque ele pintava quadros. Não é porque era chique, não, é que ele realmente pintava. Ele era um ótimo pintor. Ele era. Aí, eu entrei no ateliê e encontrei em cima, assim, da bancada dele, uma coroa. Ele fez, mas fez aquele papelão, aquele cartolina toda dourada, sabe? Cartolina dourada, ele colou pedrinha, fez um véu rosa de filó, sabe? Uhum. Aí eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu vou ser princesa, tem até uma coroa. Eu chorei de emoção. Nossa, eu tava mega feliz que eu ia ser princesa. Aí no dia do aniversário, desde que eu acordei, tipo, às 5 da manhã, eu fiquei pra minha mãe, deixa eu botar minha roupa, deixa eu botar me arrumar pra festa. Minha mãe, não, só vai ser, só fecha só de tarde. Você não vai se arrumar, porque eu imaginei, se aquela era a minha coroa, calcule o meu vestido, né? Se a coroa já era aquilo tudo, calcule o vestido, como seria? Aí eu fiquei desde as 5 da manhã, deixa me arrumar pra festa, deixa eu botar roupa. Ela, não vai agora. Aí quando deu, sei lá, meio dia, ela falou, tá bom, vai lá, vai tomar seu banho. Quando você sair, eu vou deixar sua roupa da festa em cima da cama e você se arruma. Aí eu, beleza. Aí eu saí do banho, né, tomei banho de 5 segundos. Saí correndo, cheguei no quarto, eu olhei pra cima da cama. Aí eu, mãe, não tô vendo minha roupa da festa. Aí minha mãe, tá aí em cima da cama. Eu falei, não, mãe, não tá. Ela, tá sim. Eu falei, não, mãe, aqui em cima só tem uma bermuda e uma blusa xadrez. Essa foi a minha roupa de princesa, a bermuda caque. Com uma blusa xadrez. Mas e a coroa? Aí a coroa, né? A coroa... Ah, foi a coroa com isso? Foi com isso. Meu avô fez a coroa, mas a minha mãe fez a parte dela de comprar a roupa da princesa. É claro que fez. Aí eu falei, mas mãe, isso não é roupa de princesa, não tem... Aí ela, não, é sim, porque essa blusa xadrez é rosa. A blusa xadrez era rosa. Essa foi o máximo de princesa que eu cheguei. Princesa lenhadora canadense. Lumber Princess, né? Lumber Princess. Aqui tá seu machado, filho. A princesa da Estranha. E aí eu fui me realizar agora na Pícola. Melhor de três. A Pícola é minha catarse, né? É tudo de unicórnio, colorido, princesa, os escambau. Eu dei uma vez o pijama, ela tava gostando de Star Wars, a Pícola. E ela gostava do Darth Vader, chamava de Batman. Eu falei, não compra esse vestido. Eu falei, não, ela tá pijama gostando. De Darth Vader preto. Aí eu comprei um vestido de um pijama de Darth Vader. Irado! Nossa, a garota botou o vestido pijama. Começou a chorar. Porque ela não tava se reconhecendo. Porque não era rosa, não era princesa. Ela tava sinistra. Aí eu falei, tá vendo? Você não entende a alma da Pícola. Só eu entendo a Pícola. A alma dela é cor de rosa. Cheia de purpurina, que ela fala que é bitter. Cheia de glitter, ela fala que é bitter. Bitter. não foi fácil minha infância também não, gente. Eu não capinava, mas eu, né, não podia ser menina. A minha mãe, ela foi muito safa, cara. A minha mãe, ela marcou a cesárea pro dia de São João. Eu nasci no dia de São João. Então todos os aniversários, imagina, era bandeirinha, fogueira... nunca me iludi com as princesas. Quem sabe um dia eu tenha um. Mas você podia ser a noiva, que seria uma realização foda pra mim. É verdade. Bastava ser a noiva pra mim. Cara, vestido de caipira era um dia de muita alegria pra mim. Era o dia que eu usava vestido. E trança. E Maria Chiquinha não, era aquela trança... Veio no chapéu. Que vinha grudada no chapéu. Era um dia de realização pra mim. Era muita realização a festa junina. Nossa, eu ia adorar fazer aniversário junino. Você acredita que eu desenvolvi alergia à bexiga de festa de aniversário? Desde criança? Então foi muito providente as bandeirinhas, porque sempre decorava. Eu tenho alergia à bexiga de aniversário. Nossa. Tem muita gente que tem até luva de... Luva é, de isso. Cirúrgica, né? É o mesmo material. Camisinha. Camisinha. Camisinha alérgica. Eu ia falar camisinha, mas o Jovem Nerd me censura tanto que eu fiquei quieto. Não, o 3D tá com medo de participar, porque o Jovem Nerd corta tudo. Tesoura o 3D o tempo todo. Não, camisinha. Eu não tenho, não. Não é alérgica a camisinha? Não, porque é o pozinho que envolve a bexiga. Cada bexiga tem um pó aí. Ela tem um negócio bizarro mesmo. É. Na luva também tem, na luva. Por isso que... Então o pó é o talco. Não, é o talco aí. Que é o criminoso. Olha aí, não pode abraçar o Jovem Nerd. Não, agora o Jovem Nerd usa maisena, tá tudo não, certo. Não, maisena, a senhora Jovem Nerd que introduziu o talco nele, então... Mas ele não tem alergia, essa é a vantagem. Senão seria hemorragia interna, amigo. Só infância. O nome vai ser Desgraçença de Infância, é isso? Acho que é. Você desgraçada? Foi uma desgraça aqui, gente. Mas ninguém chorou. Ninguém chorou, então ninguém perdeu. Ninguém, tá todo mundo bem. Tá todo mundo feliz. Todo mundo bem. Vamos fazer só aquele abraço grupal. Aquele abraço coletivo. A gargalhada que termina em lágrimas. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.